Então, a gente vai falar hoje do Yakuza Kiwami, né? Caralho, eu não sei se o cachorro. Mata, cara. Mata, mata! Vamos sair daqui, cara. Não, não é o meu porque o meu já morreu, porra. Bom, então. Bom, bom, bom, porra. Você tá falando que é bom, meu cachorro tá morrendo? Não! Você vai ver, eu vou matar o seu só por causa disso. Tá, é a vingança, né? Vamos lá começar então. Então, tá no ar mais um podcast Locadora. Hoje vamos fazer um cast diferenciado que a gente nunca fez. Um cast sobre apenas um jogo, né? Geralmente a gente tenta abranger mais temas. A gente vai falar hoje do Yakuza Kiwami, o remake do primeiro Yakuza, que gerou a série Yakuza, né? Que é uma que já falamos bastante aqui no Locadora TV, já recomendamos. E vamos finalmente falar, tipo, do. Dá um. Nossas impressões do jogo e discutir ele no geral, assim. Então, é só. Vai ser focado no Kiwami, mas a gente também vai abordar um pouco do primeiro jogo. Bom, então, temos aqui comigo o. Pensar, cara. O sapo louco de Shimano. Kenno. Kiryu-chan! Deixa eu ver. O dragão da Bahia, sei lá. O dragão da Bahia, porra. Adoro esse nome, Guma. Agora. Eu vou usar isso na sua bio agora. Pode. Dragão da Bahia. Ixê. Que você é, cara. E eu não sei, dá um título aí, Kenno, você que é bom nisso. Caralho, um título? Porra! Porra, cara, você é o nosso primeiro líder, né, cara? Então, aí, né, cara? Que seria o. Como é? Sandai é o terceiro, né, cara? Então, não faço ideia na ordem japonesa agora. Foda-se, é o patriarca da família. Exato. O primeiro patriarca, falei. Deveria ser o Cat, né? Não, o Cat ele foi destituído do carro. Ele foi morto numa ação aí do clã inimigo. E aí você entrou no lugar. É verdade. Então... Ou seja, você é o nosso Yodai, olha aí. Yodai é quarto. Caralho, eu vou voltar pro curso japonês, cara. Caralho, cara. É, tá precisando. Bom, de qualquer forma, vamos ao tema. Onde é que vocês ouviram falar de Yakuza, assim, primeiro, cara? Cara, pra ser sincero, eu joguei o primeiro Yakuza. Um amigo meu, que ele não tava mais usando, um amigo do Kung Fu, inclusive, ele não tava mais usando o PlayStation 2 dele, tava cheio de jogo lá pra emprestar. Pô, ele me emprestou dois CDs, um que ele emprestou foi o Narc e o outro foi o Yakuza. Ele falou, não, você tem que jogar Yakuza, que Yakuza é foda. Ele já tinha me contado um pouco da história do jogo, mas na época não dei atenção. Ele contou até a tal história lá da capa, né, que tá relacionada ao Nishikiyama. Ele falou, não, você tem que jogar. Pô, eu joguei muito mais o... No caso, o Narc, que eu achei maneiro pra caramba o jogo. Eu, porra, vamos jogar o Yakuza, né? Pô, cara, mas eu vou te falar que eu não gostei tanto do Yakuza 1. O primeiro que eu achei um jogo muito esquisito, o começo dele é muito filme, cara. Muito filme. Eu acho que, se eu não me engano, eu acho que os primeiros 10, 20 minutos do jogo é praticamente cutscene. Você não anda, não faz nada, que é contando toda aquela questão, né, do sobre quem é o Kiryu e ele encontra, fazendo aquele encontro no bar. Depois disso, já pula pro assassinato lá do líder, né? Pelo Nishikiyama. Uhum. E aí, depois disso, o jogo, se eu não me engano, ele já te joga pro enterro. E, cara, eu fiquei meio achando meio estranho. Pô, o que é que tem que fazer assim? O jogo não tinha muito indicativo de nada. Eu também não tinha um inglês muito legal. Tipo, briguei um pouquinho e tal. Fiz a parte do enterro. E depois disso, eu fui pra parte da cidade. E eu achei ele um jogo um tanto quanto limitado. Não consegui fazer muita coisa. Achei meio... Fiquei até com aquela impressão de, tipo, de ser o GTA capado, né, cara? Tipo, pô, meu GTA atuando a parte de todo mundo. E no Yakuza, tipo, tudo é muito travadão. Tipo, tu anda, não, nesse lugar aqui tu não pode entrar. Cara, achei o jogo estranho e não joguei mais, cara. O resumo da obra é que eu não gostei da primeira vez que eu joguei o Yakuza, cara. E na época não se tinha tanto, assim, da internet. Eu acho que a internet era discada, ou sei lá. Então você não tinha tanta informação, assim, sobre o jogo. Ou, alguém te dizendo, pô, dá uma chance a esse jogo. que é foda, tem isso, tem aquilo. Tipo, era só que a gente entregasse o jogo e falar mais ou menos como é que era. E foda-se, joguei, não gostei e larguei de mão. Tem muitos anos sem jogar o jogo. Só voltei exatamente a voltar a falar da franquia, eu acho que em 2008 ou 2009. Porque alguns sites já enalteciam o jogo, mas eu não dava muita atenção. Até que eu acho que pro lado de 2010 ou 2011, que aí eu comecei a ver que, pô, Yakuza é um jogo foda que tem esses absurdos, né? Tipo, mostrando, pô, esse jogo aí parece interessante. Aí só impulsionou mesmo de eu jogar quando eu entrei no locador e o desgraça falou, nossa, esse jogo é muito foda, não sei o quê. Aí eu procurei saber melhor até acabar comprando o Yakuza 4 do PlayStation 3. Olha aí. Bom, no meu caso, eu não joguei o original, né? Eu não tive o Play 2 na época. Mas o que eu mais... Aonde eu mais escutei falar de Yakuza foi no locadora mesmo, né, que no, em algum cast o Desgraça falou, acho que do Zero, do Duke Wami. Uhum. Aí eu falei, pô, vou dar uma chance. Aí tentei baixar o primeiro, né, pro Play 2, adquiri ele. Aí comecei a jogar, vi aquele negócio meio travado, ele é bem lento, assim. Sim, demais. Na cidade, eu falei, poxa, cara, vamos ver. Aí deixei, fiquei jogando um pouquinho, aí fui e tirei. Deixei ele lá encostado e tal, e depois eu vi que o Kiwami, ele tava em promoção. Eu falei, até lembro de ter perguntado pra vocês, pô, vale a pena pegar o Kiwami aqui e tal, vi que ele é remake do primeiro. Aí falou, pô, vale a pena, aí peguei, joguei e aí gostei, cara. De primeira, assim, tipo, marinheiro de primeira viagem, mas acabei curtindo o jogo. E pretendo voltar pros originais também, pra... Ah, aí é complicado. Não, cara, esquece o 1 e o 2. O 2 até dizem que vale a pena. Não, o 2 até que vale, não, sim. Não, pô, pra conhecer, só pra... Não, esquece isso, cara. Esquece. Cara, você já pegou a versão melhorada, assim, cara. Tá feliz com essa jornada, cara. Por quê? Porque você vai mexer na merda, cara. Não faz isso não, cara. Bom, no meu caso, o Yakuza, cara, eu lembro que um amigo meu, quando ele tava fazendo esse esquema de pegar jogo na internet, gravar e jogar, né? Eu lembro que uma vez ele falou, porra, cara, tô jogando Yakuza aqui, ele meio que parece um GTA no Japão, sei lá o quê. Daí, tipo, eu fiquei, cara, meio que no foda-se, né? Não dei muita bola, assim. Eu lembro que depois eu fui ouvir falar bastante de Yakuza quando saiu o 5, né, que, pra quem não sabe, o 5 deu muito problema pra sair pra cá, porque, né, a SEGA não queria. Daí, de repente, um dia eles disseram, a gente vai lançar, eu acho que era o que, 2 anos depois do lançamento no Japão, só que só vai ser digital. Eu lembro de um monte de gente comemorando, assim, só que, né, eu só vi isso, mas não fui atrás, não vi vídeo nem nada, até que ocorreu a TGS... Acho que foi na TGS, cara. Nem pra lá. Ou foi na E3. Não, eu só lembro que eu tava lá no locador até, eu tava escrevendo o post da TGS ali, e eu tava vendo sobre o Yakuza, né? E eu vi que, porra, era um bagulho meio Kung Fu, né? Os caras com uns poderzinhos, parecia meio que, sei lá, o Tekken, saca? Que, né? Mais realista que seja. Os caras tem, tipo, uns poderzinhos elétricos, batendo chão, essas bostas aí. Eu, putz, vou ver qual é daí, no próximo ano da TGS que eu tinha escrito, foi o quê? 2016 que começou o locador? É, foi. Aí, 2017, né? Em janeiro, lançaram o Yakuza 0, e tipo, pô, eu vi, parece legal essa parada, né? E eu lembro que eu ficava vendo vídeo na internet e ficava me coçando, será que eu compro? Daí até que me convenci e comprei, e porra, né, cara, valeu total a pena tu jogar o Yakuza 0, que até que depois eu divulguei aí, tanto que deu pra ver que o Keno, o Buma e até o Belo, né, que não tá presente aqui, mas ele foi atrás, pelo menos do Yakuza 0, assim. Não, até você jogou. Divulgou a franquia, porque tipo, tu começou pelo 0 e todo mundo comprou o Keolami, né, tipo, a galera, foda-se você, eu vou comprar o Keolami. O Belo foi no 0 mesmo que ele comprou, ele pegou. Cara, eu tenho certeza que o Belo chegou nessa locadora, o cara chegou, irmão, tem Yakuza, o cara tem esse aqui, Léo, chupa. Eu tenho total certeza que o guarda-belo, ele fez isso. Tipo, ele não chegou, pô, irmão, quero aí o Yakuza 0. Não. O cara chegou, cara, tem Yakuza? Tem qual esse? Toma. Tipo, o cara, ele levou. É isso. Que desmoralização do nosso outro querido membro, cara. Pô, é o guarda-belo, cara. Você sabe que é assim, irmão. Bom, mas de qualquer forma, daí, agora indo mais para o primeiro Yakuza, eu fui atrás de jogar, né? E, cara, é o que tu disse, tem muito filminho assim. Sim. Aí você vê que o Kiwami dá uma, tipo, uma ajeitada nesse início, assim, deixando tu jogar, tu experimentar o jogo melhor, assim. Depois... Não, cara, eu acho o melhor ponto do Kiwami, inclusive, até falei errado, eu acho que só no primeiro jogo ele tem muito filme, mas acho que ele já começa com a cena do assassinato. Eu acho que ele não mostra. Ah, esse aqui é o que. Não, primeiro ele mostra o assassinato e depois ele corre, eu acho, por umas horas. Mas, cara, realmente o Kiwami, ele fez um tutorial bacana, né, no começo, em comparação ao primeiro, que o primeiro, de certo modo, ele não tinha um tutorial, né, cara, meio que... Não, tinha sim, cara, tipo, aquela sim. Parte do escritório lá, que tu, sim, tu vai lá, no que, a Jota, eu acho que é o nome dos... Não, isso no que eu amo, eu tô falando... No... Não, mas no original não. Também tem. Também tem. Tem também? Tem. Que tu tá lá no escritório, daí tu pode pegar as paradas daí tu... É que, ao contrário do Kiwami, o primeiro tu só tem tipo um estilo de luta, né, que é o esquema de aperta quadrado, daí tu pode apertar o triângulo pra... vai ter o golpe forte, que é uma variação do combo do quadrado, assim. Daí, ele tem, esse sistema de combate dele, ele é bem simples do primeiro em si, mas é funcional, não é tipo ruim. O problema do primeiro é esse negócio aqui, eu joguei ele emulado, então, né, posso estar falando uma aposta aqui, mas tu anda pra lá e pra cá, daí ele é um jogo mundo aberto, né, mas que nem, tipo, tem sessões da rua, daí tu anda, tem aquela câmera um pouco fixa que te acompanha, daí tu pula pra uma outra sessão, meio que o jogo dá um load de 2 segundos, assim, cara. Isso me deixava grilado, e toda vez que entrava uma batalha... Também. Ah, então é coisa do primeiro mesmo. Alguém vai entrar em batalha contigo, nossa, é demoradinho demais, cara, tipo uns 15, 10 segundos, porque vem a tela de loading lá, daí começa a tocar música, depois vem a introdução dos caras, e ocorre combate, tipo, combate é toda hora. Imagina se assim, um RPG, tipo, um JRPG, né, por turno, que tu anda no mundo aberto e do nada vem um encontro aleatório, tivesse tipo um loading de 10 segundos, ia ser muito bizarro. Nossa, isso é legal. Mas isso é claramente uma limitação do jogo, né? Tipo, eles não poderiam fazer melhor que tanto que o 2 já, tipo, é um passo gigante, porque não tem essas demoras, assim, tanto de quanto anda pra lá e pra cá, quanto enfrenta os caras. No máximo é tipo, tu entra na luta, tem uma animação de 3 segundos dos caras se, tipo, se mostrando assim, vou dar uns golpes de Kung Fu em ti aí, foda-se. cara, como eu falei, eu realmente joguei muito pouco do primeiro, porque, cara, ele não é... Eu acho que principalmente pro público ocidental, que esse jogo, ele teve um problema do caralho pra vir pra cá, né, pra se adaptar, a galera da SEGA, eu acho que devia ter fumado crack no dia, né, você mesmo comentou com a gente que muito do que eles usam, não só você, como eu vi em matérias também, muito do que eles usaram da linguagem na primeira versão, eles meio que aproximaram o jogo mais pra marca italiana do que pra marca japonesa. Né, bom, aí tem um aspecto que a gente até pode falar um pouco do desenvolvimento do Yakuza, né? Que é o seguinte, né? Yakuza, o primeiro foi lançado em 8 de dezembro de 2005 e, era numa época que a SEGA deu merda no Dreamcast, né? Como a gente já sabe. O negócio do Shenmue, que era um jogo que é muito à frente do seu tempo, né? Que vamos dizer que ele queria ser ambicioso demais num console que não valia a pena pra isso, né? Tipo, pro console que eu não vendia. Não vendia, tipo, ele falava que pro Shenmue lucrar, precisava vender 3 cópias pra cada usuário do Dreamcast. Então, tipo, pô, era inevitável. Daí a SEGA, né, largou o ramo de consoles, né, e aí começou a trabalhar só em jogos. Daí, porra, os jogos dela foram saindo pra todas as plataformas, mas eles ainda tinham coisa como fliperama, né, lá no Japão, que... Ainda tem, né, mas voltando no negócio, pô, a SEGA não queriam mais fazer jogos, assim, estavam mais nesse de fliperama. O que eles faziam era aqueles jogos básicos desde sempre, né, aquela coisa de... Sim, mas o fracasso do Sonic, né, cara, tipo, esse ano vai sair o fracasso... Não. O Sonic, né, saiu lá do Adventure e começou a vir essas coisas, tipo, Shadow, depois em 2006 vem o Sonic 2006. Não fale mal de Shadow de Hedgehog, porque esse jogo, ele é um jogo revolucionário. É que ele é muito avançado pro nosso tempo, hein? Nossas mentes são muito pequenas pra compreender o quão grande é esse jogo. Aí... tem esse cara, que é o Toshihiro Nagoshi, né? Ele é um cara que tava na SEGA faz tempos, assim. Ele é um cara que se formou em cinema, né? Tipo, pra tu ver, ele, porra, é meio que o Kojima, né? Que é o cara que se formou em cinema e acabou trabalhando na indústria de games. E, porra, trabalha lá desde 89. Tipo, ele foi crescendo, tipo, forte, assim, dentro da SEGA. Ele até conseguiu dirigir jogos antes disso, tipo, Daytona, Super Monkey Ball. Até o F-Zero GX, né? Que é o do GameCube. E tava nessa situação de merda. A SEGA inteira tá nessa situação de merda, né? E... tava não querendo arriscar aqui. Vamos dizer que tudo que a SEGA fazia, tipo, até o Dreamcast, já tava caindo meio que em desuso no mundo de videogames, né? Tava ficando popular nessa época, né? Tipo, porra, hack and slash era mais coisa de tipo, mundo aberto, um GTA, né? Porra, isso que tava vendendo. A SEGA é muito essa coisa de arcade, muito se esfrufruzada, né? Porra, o Sonic, né? Uma coisa meio pra infanto-juvenil, né? E tava nessa pegada de radical, inclusive. Ele pensou, cara... por que que a gente não faz um bagulho mais pra adultos, né? Um jogo orientado pra adultos, ou algo mais pros jovens adultos. E, porra, ele tava meio que enamorado nessa temática de Yakuza, de crime, dessa coisa de Tóquio, assim. Ele queria um jogo que fosse, ambientasse na Tóquio, né? Naquelas coisas de, toda vez que tu vai ver alguma coisa que mostra do Japão, mostra mais de noite, assim, aquela cidade cheia de neon, assim, os caras andando pra lá e pra cá na rua. Ele queria fazer alguma coisa na pegada mais realista e que fosse um drama também, tipo, algo mais sério, que tu vê da SEGA, não tem muita coisa desses jogos mais, como pode dizer, mais sérios, mais adultos, né? Porra, o Shenmue no máximo, assim, é o que foram longe. Porra, o resto, sei lá, Sonic, Golden Axe, né? Que coisa não, de arcade. Não, Sonic é puta merda, né, cara? Sonic de dramático é só a história dele no mundo real. Não, mas isso que eu tô dizendo, eles não tem uma coisa séria, assim, pô, é tudo sim, arcade, sim. Até um pega um negócio como o Golden Axe, né? O Golden Axe é só um beat'em up lá e não tem nem sangue no bagulho, né? Então... Uhum. Sim, sim. Daí agora ele quis fazer esse pulo pro realista, né? E até mostrou lá o projeto pros pica grossa da SEGA, daí os caras estavam com o pé atrás, né, que eles já estavam, porra, vamos investir mais uma bosta e a gente vai se fuder, né, não que a SEGA não ia conseguir se recuperar, que o jogo não tinha muito orçamento, né, mas ele até falou, porra, se isso não dá certo, vocês podem me demitir, eu nunca mais volto, porra, o cara teve, inclusive é algo que dá pra até tu colocar em relação ao jogo, né, que o jogo é sempre essa cara querendo fazer o impossível, né, velho, e ele conseguiu fazer o impossível e lançou, né, conseguiu fazer o Yakuza e caiu na graça do povo, né, cara, que vamos dizer aqui, né, a gente fala, porra, que nem que eu falei, é tipo um GTA, né, mas porra, basicamente é o que seria o GTA japonês, né, tipo um jogo mais adulto, assim, que pega mais pros jovens, os que querem ver um pouco mais de uma trama mais, como fazer, concisa, por mais que tenha suas viagens, né, tanto que deu tanto certo que, né, porra, tem o que, uns 12 jogos ainda da franquia, né, cara, então é isso, né, cara, o bagulho saiu aí, vendeu, mas como a gente já falou, o jogo não é, se a gente for analisar hoje, ele não é tão surpreendente, mas é um negócio, cara, que... O negócio dessa questão da venda é que é aquele ponto, ele vendeu pro público japonês, esse é o ponto, querendo ou não, eu acho que a grande característica do Yakuza, eu acho que até por isso que demorou muito pra SEGA arriscar com a franquia aqui, é porque, cara, toda a questão, toda a ambientação do próprio Yakuza é muito japonesa, o modo de se contar a história, você comparou ao GTA, até hoje eu acho, tipo, um pouco ridículo você fazer essa comparação ao GTA, porque o GTA, ele não é um jogo que se leva muito a sério, né? Ele é mais zoeiro. Não que o Yakuza também seja, mas ainda assim o GTA eu acho ele mais escrachado. O Yakuza tem aqueles momentos dele que, porra, seriedade total. Tipo, a trama melhor desenvolvida, como você mesmo deixou no ponto. Já o GTA não, cara. O GTA é o foda-se a... É 24 horas, né, cara? É o foda-se. Não, eu digo mais na questão de, tipo, um jogo que, vamos dizer que tem essa temática mais adulta, assim, e que apele pra pessoal adulto mesmo, sabe? Que nem, ele acaba com a questão O GTA apela pro público ocidental, né? Que é um negócio, é um jogo mais livre, ele tem bastante violência, assim, tem sexo, é o bagulho escrachado, né? Que geralmente, se a gente abordar isso de um jeito mais sério, pode cair. Principalmente o videogame nessa época ainda, né? Que ainda tinha os negros enchendo do saco, dizendo que influenciava, né, criançada, né? Então, o GTA era um jogo mais escrachado, mas mesmo assim ele tinha uma história, né? Mas Yakuza, ele é um pouco mais sério, né, cara? Ele quer ser um... Não é exatamente quer ser um filme. Ele tem uma vertente bem cinematográfica, né, cara? Tanto que... Sim. Mas é naquele ponto que eu falei, cara. O grande ponto dele é que ele, principalmente, ele fez um sucesso porque ele tem uma linguagem pro público japonês. Como você falou, ele mesmo é inspirado em filmes de Yakuza. É uma coisa que lá no Japão, ainda assim, não vou dizer que tá na moda, mas ainda assim é algo que vende, tipo, esse tipo de filme com essa temática de um cara de Yakuza, sempre honrado, que tem a honra acima de tudo, e ele luta contra todos, ele é quase que um exército de um homem só, mesmo ele tendo um trabalho mais escuso, mas ele ainda assim é um cara que tem a honra dele, né, cara, mesmo que ele teoricamente seria um pária, né, mas não é assim, você vê que ele é um homem de bom coração. Todo esse ponto, principalmente, é destacado no Yakuza, querendo ou não, cara, é algo que faz sucesso com o público japonês, seja dele de idade, de que idade for, cara. Você vê esse reflexo tanto em mangá, em anime. Então, cara, de certo modo, é uma fórmula prática pro público japonês, cara. Então, acho não. que esse foi o que ele ter vendido bastante lá. Ele é um negócio que comprava, querendo ou não, ele mostra, de certo modo, um estilo de vida japonês, né, cara? Mesmo não sendo um estilo mais comum, né, que é o cara estuda, o cara trabalha e bababá. Ele ainda assim, ele mostrava um estilo que, querendo ou não, existe ali no Japão. Até hoje eu tenho a curiosidade de saber o quanto de máfia e Yakuza investe no Yakuza, né? Ou lá, como que é originalmente lá, o Ryu Gagotoku. É verdade, né, gente? Não, lá ele, não é, ele é só chamado de Yakuza aqui no Ocidente, lá no Japão ele é chamado de Ryu Gagotoku, né, cara? Seria algo como a história do dragão, ou sempre dragão. É como um dragão, como um dragão. Pra refletir meio que o protagonista, tipo, ele fala, isso é pra mostrar que, né, ele é tipo um dragão, um bicho, tipo, um lendário, uma figura máscula, essas porras. Sim, sim, então, ele pega esse destaque, então, cara, e isso no Japão faz sucesso. Eu falei, isso reflete em várias mídias do Japão, quase sempre quando você tem esse personagem mais silencioso, com a cara mais amarrada, mas ainda assim, tão bom coração e tá disposto a lutar por tudo, e principalmente fazer o bem, ajudar as pessoas que precisam, cara, é dinâmica de sucesso. Tanto que não é muito difícil você comparar o Kiryu, que é o personagem principal da história, com outros personagens que você já tenha visto em algum anime. Eu acho que o principal, que não tem como fugir, é o Kenshiro do Hokuto no Ken. Não tem como você não traçar um paralelo entre ele e esse personagem. Eu acho que principalmente no Kiwami, que ele, inclusive, ele usa alguns golpes que são muito parecidos a de anime, né, cara? Não sei se o primeiro já tinha tanto isso, mas já no Kiwami, cara... Tem um que é igual cara, que é o Hyperitsuken lá. É, que é o do Rush, né? Que é quando você aperta o triângulo lá, quando cai que ele joga o cara pra. Eu acho até que puxa mais pro Star Platinum do Jojo Bizarre Adventure. Também. Né? Ele dá um socão, dá um gancho, o cara cai, voa pra cima, quando cai, ele dá a sessão de soco, né, cara? Então, isso eu acho que é o bacana e que atraiu o público japonês. O que, infelizmente, eu acho que acabou não saindo tão bem aqui no Ocidente, porque eu acho que a SEGA daqui, mas eles meio que ficaram com medo de tipo, puta, esse jogo vai vir pra cá e não vai fazer sucesso. Primeiro que esse tipo de jogo aqui no Ocidente, você já tinha muito, como eu falei, eu quando peguei o Yakuza eu tava jogando o Nark já tem essa pegada do mundo aberto, mais filme policial e tudo mais. Fosse assim, pra exemplificar hoje em dia como seria o Nark, eu acho que o Nark hoje ele é mais próximo do Sleep Dogs. Sleep Dogs ele tem uma pegada mais de Nark do que, por exemplo, outro jogo. E tipo, tu já tinha o GTA que já tava imperando de boa no PlayStation 2, então realmente você trazer um jogo desse de mundo aberto, e principalmente um jogo mais limitado, querendo ou não, mesmo sendo um mundo aberto, o Yakuza era bem mais limitado se você comparar com o GTA que tava na época, que era qual? Era o 3? Já tinha o San Andreas. Já era o San Andreas, então, já era o GTA San Andreas, querendo ou não, o GTA San Andreas foi um game que trouxe um impacto pra caralho no mundo dos games, principalmente acho que na versão ocidental, na parte ocidental, né, que eu acho que no Oriente o GTA não faz tanto sucesso assim. Então, tipo, ficou aquele negócio, então, até quando eles trouxeram pra cá, eles tentaram adaptar algumas coisas do jogo, tentaram deixar ele menos japonês, né? Bota entre aspas assim. E cara, isso acabou não se comprando muito pro público daqui. Eu acho que é um negócio, cara, que vamos dizer que essa coisa até o mesmo título Yakuza, né? Eu lembro que eu achei na internet uma vez um cara que tava reclamando, ele se dizia, você trabalhou na tradução do jogo, parece que o primeiro Yakuza demorou aproximadamente um ano pra chegar aqui, né? E eram pra fazer um trabalho de localização um pouco mais preciso, só que acabou dando umas merda, parece que o jogo não era pra ter dublagem, fizeram uma dublagem de última hora, assim, e pô, chamaram gente famosa, tipo, Mark Hamill, o Michael Madsen, né? Caralho, quem que é o Mark... Não, só quero... Quem que é o Mark Hamill? É o Majima. Caralho, o Mark Hamill, mano, eu vou procurar essa agora. Sim, tu procurar ali, tu acha lá no... Eu não sei se eles usam os negócios de... Os honorários, tipo, o Kiryu-chan, essas coisas, né? Mas esse é o negócio, eles tentaram adaptar muito pro Ocidente, mas não chegou a ser uma adaptação estúpida que nem o primeiro Persona, que, porra, chegaram, mudar a etnia, mudar a área, uma escola americana, né, não é um bagulho do Japão. Eles tentaram manter o negócio que, isso é no Japão, mas eles deram essa cara de, é um pouco máfia italiana, máfia de filme, que os caras ficam falando palavrão pra caralho. Tipo, porra, no, tu vai ver essa dublagem original do Yakuza, do primeiro Yakuza, porra, os caras ficam falando palavrão a torta e direito, assim, no foda-se. E é uma das coisas que até eu lembro de ver esse suposto tradutor, não sei se é verdade, se o cara trabalhou. Porra, o título Yakuza, né, não é exatamente algo que combine com a série. Por mais que tenha a temática de Yakuza, é mais o negócio do o Kiryu, né, que ele, podemos dizer que ele é meio que uma visão romantizada de um Yakuza, né. Ele é o cara que tenta lutar contra o errado, assim. Geralmente, a Yakuza em si é o inimigo no jogo, né, velho? Quando é, querendo ou não, o Yakuza, apesar de ser uma comparação tanto quanto... Eu vou dizer deselegante, querendo ou não, pra gente, a Yakuza, ela tem aquela questão de realmente ela se parecer um pouco com a máfia italiana, né, cara? Querendo ou não, é uma máfia, querendo ou não, é uma organização que tá envolvida com criminalidade, tem muita... Tem, inclusive, várias operações da polícia japonesa tentando pegar membros da Yakuza, porque os caras não estão envolvidos em coisa boa, estão envolvidos com, tipo, com jogo ilegal, com prostituição e outras coisas assim. Cara, se duvidar, deva ter injeção de dinheiro no jogo. Eu não estou afirmando nada, pelo amor de Deus. Mas, cara, não duvido que tenha algum, como que eu posso botar, doador misterioso, né? Dentro da franquia, né? Um patrocinador misterioso que gosta dos jogos e injeta o dinheiro que seja da organização. Você acaba tendo essa ligação da Yakuza com a criminalidade. Assim como a gente também tem a ligação da máfia italiana com criminalidade. Mas se você pegar e ver principalmente essas histórias que tem de dentro, você vê que algumas pessoas, elas entram ou porque tá precisando. Você vê que eles também ajudam uma galera. A própria história do Kiryu tem isso, né, cara? Pô, a família dele foi morta e o cara lá, que eu não vou lembrar o nome agora. É o Shintaro Kazama. Isso, o Kazama meio que adotou ele e o Nishiki, né, cara? Meio tipo, não, vou pegar esses dois garotos órfãos aqui e vou botar eles sobre minha tutela. Você acaba tendo esse tipo de coisa dentro. Eu acho que até mesmo se você pegar um pouco da questão do tráfico, tem um pouco disso, né? Pô, na favela ninguém pode roubar, na favela ninguém pode fazer nada, porque o tráfico cuida da comunidade. Então tem um pouco disso também na Yakuza. Mas querendo ou não, se você pegar no contexto geral, ainda assim são criminosos, né, cara? Então... São caras que trabalham na ilegalidade. Essa comparação que tu fez da favela é bem, tipo, parecido que a Yakuza é uma organização bem maior, né? E eles meio que têm domínio de várias atividades ilegais e bem escrotas, assim. Mas também tem uma visão deles um pouco, tipo, de heróis. Porque, pelo que eu lembro, quando deu o acidente lá da usina, né? Eu acho que foi 2012. Sim, porra, foi Fukushima, né? Fukushima, os caras ajudaram antes do governo, assim, saca? Tipo, eles meio que têm esse negócio de, por mais que eles fazem umas merdas, também dão uma ajudinha, sabe? Sim, sim. Eles então. E o povo tem essa, que nem na favela, né? Que tem nego que, porra, acha que traficante, né? É o herói da parada. É o herói, aí, sim. Tipo. Cara, isso tudo vem, é aquela questão, né? É o cuidado com a comunidade, é o cuidado de onde você vem. O japonês, querendo ou não, ele ainda tem muito daquele negócio do orgulho japonês, do orgulho de ser japonês, de honrar pai e mãe, de honrar onde nasceu. Então sempre você vai ter, algumas vezes quando ocorreu uma tragédia, você vai ter esse pessoal querendo ajudar, né, querendo manter, porque Japão é isso, né, cara, de certo modo. Até o próprio Akira, ele meio que, pra quem leu o mangá, vê que no final é esse, não, a gente não vai aceitar a ajuda do Ocidente, a gente vai tomar o que vocês vieram trazer pra gente e a gente vai cuidar da gente mesmo. Então tem aquele negócio, né, do espírito japonês, né, cara, de ser honrado. Mas é aquele negócio, né, cara? Ainda assim são pessoas à margem da sociedade e que, infelizmente, trabalham com crime, né, cara? Mas essa é meio que a temática, né, do jogo, porque... Mas pega, tipo, ali, o Kiryu, ele é um Yakuza, né? Mas, pô, ele não é... Ele é um cara muito bonzinho, assim. Tipo, ele, cara, se você pegar o Kiryu, eu senti que o Kiryu, apesar de ele ter um cargo alto dentro da Yakuza, porque a Yakuza, ela... Não, eu não vou me aprofundar muito, que eu não sei como é o esquema, mas ela é aquele negócio, ela tem várias... São vários clãs que se unem, ou até às vezes disputam. Eu acho que, inclusive, a temática do 4 é uma disputa dentro do clã Hojo, né? Que é a composição daquele... De todos os clãs que fazem parte lá dos personagens de Yakuza. E dentro disso você tem várias, vários níveis, né? Tem um cara que é só subordinado padrão, tem o outro já que já é o gerente, tem o outro que é outra coisa, até chegar no líder. Eu notei que o Kiryu, pra mim, pelo menos, ele só tinha a função de cobrador, cara. Tipo, ele não era um cara muito foda. Aparentemente, ele aparentava isso. No jogo você vê que, na verdade, ele era um cara foda. Ele já tava pra suceder acho que um clã, né? Ele era pra ele tomar o clã do Kazama, cara. Ele era basicamente pra fazer virar a família ali. Seu novo líder, né? Novo líder da família. Não, isso daí que tu achou, cara. Isso aí, provavelmente tu teve essa impressão, mas se tu jogasse o Zero, tu já veria que no Zero que ele é assim, tipo, ele é o novatão, assim, que tá tentando aprender os caminhos da Yakuza, né? Mas aí ele já é, tipo, um tenente da família do Kazama lá. Bom, né, como vamos ver na história, não é o que acontece, né? É aí que acaba desenrolando o negócio aqui. Ele é basicamente um... O Marquinhos não falou que nem... Ele é bem Kenshiro, né, cara? É o cara mais silencioso, assim. Sisudo, mas tem um bom coração, assim. É um cara caladão. Sim. Ele é, tipo, vamos dizer que é, tipo, tem um bom coração demais, né? Porque ele acaba, né? O Kiryu tá lá, de boa, fazendo suas atividades diárias de Yakuza, né? E vai comemorar o aniversário da sua crush de infância, né? Peraí, crush não. O cara era apaixonado pela mulher. Não é crush. O cara é crush, tipo, ah, eu gosto. Não, ele realmente tinha sentimentos pela Yumi. Só que, porra, pelo jeitão dele, ele não conseguia se confessar. E ainda tinha um entreposto de que com o melhor amigo dele também era. Eu acho que ele percebia que que o Nishiki também era afim dela. Então ele meio que já tava, porra, não pode ser assim. O grande ponto do Kiryu é que ele é muito leal. Eu acho que a principal característica dele, que você vê no próprio jogo, é que ele é um cara leal. É algo que a Yakuza mesmo preza muito, né? A lealdade da pessoa. Ele tinha esse entreposto dele ser tanto leal, ser um melhor amigo, e meio que, ah, cara, eu amo a mulher, mas, tipo, por conta do meu jeito, das coisas que eu faço, eu prefiro ficar na minha, né? Então, aí eu não sei se isso foi uma adição do que o Ami ou já tinha no meu jogo. Ele não sabia, né, que era aniversário da Yumi, né, cara? Tanto que foi a dona do bar que falou pra ele, olha, cara, ela falou que ela tava querendo um anel, então você não compra um, que ele não sabia nem o que comprar pra ela. É, ele é bem esse tipo de sujeito, né, que ele é meio, mais que ele seja, todo mundo veja ele com respeito dentro da Yakuza, fora, tipo, de um social, assim, ele é um cara mais, tipo, pô, é muito traquejo, assim, não, é um cara que é muito, que vai funcionar bem, pô, aí, isso, uma das coisas boas do Kiwami que ele adiciona, tipo, ah, tem até a quest pra tu pegar o anel, né, que já apresenta um pouco de que a série não é só, tipo, esse drama sério, assim, tem esse lado de humor. Que ele vai pra lá. Missão, praticamente. Eu achei muito legal essa. Eu não gostei muito dela, pra ser verdade. Pra dizer a verdade, achei ela meio chata, porque ela é muito básico do. Ela é tipo missão do Skyrim. Ah, fala com outro, agora vai ali. Aí paga, aí ganha, aí volta. Ela é bem basicão, assim. Mas eu achei legal que ela é bem. Introduz muito bem como que funciona o esquema de sidequest dentro do jogo. Né? Apesar de ser bem simplona, até ser meio chata, né? Pô, tu duas vezes volta pra falar pro Kenji. Porra, cara, é tanto, me dá dinheiro. Aí ele te dá o dinheiro. Pô, gente boa pra caralho, né? Te dá 300 mil ienes, assim, de graça. Aí tu dá. Ah, não, agora é 380. Puta que pariu, vou ter que voltar de novo pra falar com esse filho da puta e pegar mais dinheiro. Aí tu, pô... Aí vai ficando meio chato, aí depois rola toda a questão da perseguição, né, do ladrão e tudo mais. É só dando um contexto em geral, né, que essa primeira missão tu faz a aliança, daí alguém te rouba a aliança, daí tu vai dar porrada no ladrão, só que ele já tinha vendido isso pra casa de penhor, daí tu vai na casa de penhor e o cara te cobra um preço, daí tu volta lá e ele te cobra um preço maior, que tu vai pegando dinheiro emprestado do Shinji, né, que é o, subordinado. Falei que via ele. É o subordinado do Kiryu lá, e ele, tipo, até mostra um pouco do humor dessa, que, tipo, o cara tá pensando que ele, tu vai lá numa, vai lá num Soul Plant, né, uma casa, sei lá, massagem, não sei exatamente se tem... A casa de massagem, ela tem no quarto. É, daí, porra, né, daí fica nessa... Depois que tu consegue o anel, a trama, tipo, segue, né? Ele entregou o presente pra Yumi, só que ele dorme, né, no bar lá, que é a Serena, um ponto onde ele se encontra com, tipo, o pessoal aqui, né, que é o Nishi, que a Reina, que é a dona do bar. E enquanto ele dorme, o patriarca, né, que é o... Sim, é o líder. O Dojima lá pega a mulher à força, o Nishiki, né, que já é apaixonadinho, fica louco, pega uma arma, vai pra lá, e a Reina só fala, putz, tá dando uma treta lá, é melhor tu ir trazer ele. Cara, daí tu vai lá e, né, o Nishiki mete a bala no patriarca da família e quebra, tipo, a regra suprema, assim, né? É uma regra da Yakuza, você não pode matar um superior, né, cara? Pode te matar se ele quiser, que ele tem o direito dele, mas não se pode fazer o contrário, né, o nível bar atacar o superior, né, cara? É até uma questão de desonra em relação à Yakuza. Sim, é tipo aquela coisa de respeitar os mais velhos, né? Exato, essa coisa, né? Isso. Daí chega lá, o Nishiki matou o cara, a mulher tá lá Grog da vida, e ele pensa, putz, vai dar merda aí, né? Ele sendo o cara que é, ele resolve tomar a culpa pra ele, né? Manda o Nishiki sair com a Yumi. Daí o Kiryu tá lá e é preso, e daí mostra, né, que já introduz o personagem, o Date, né, que é um detetive que ele tá vendo as provas, cara, não faz sentido o que aconteceu, mas mesmo assim o Kiryu é preso 10 anos, pô, era lá na década de 90 que começa o jogo, daí ele é liberado em 2005, né, lá em dezembro, né, que o jogo tem meio que essa coisa de Natal, né, meio que, é meio dizer que nem, o Duro de Matar é um filme de Natal, e a coisa é um jogo de Natal, né. Então... É, mas a coisa não faz questão de te lembrar toda hora que é Natal, não, né, cara, o Duro de Matar só falta, sei lá, o Bruce Willis atirado no Papai Noel. Sim, sim. Mas daí, né, ele volta, ele pensa, putz, né, o cara voltou depois de matar um patriarca, né, que acham que ele matou. Inclusive, ele ordena um assassinato dele na prisão, e descobre que o novo patriarca que tinha mandado isso, né, que é o Sera. Sim, e, porra, Sera, que é a cara daquele ator japonês, pô, esqueci o nome agora do cara, que sempre tem alguma coisa, cara. Peraí, deixa Watanabe. Eu ver aqui. Quem é o Watanabe? Quem é o cara? Cara, quando eu vi o jogo, até procurei pra ver se ele era o dublador. Não, ele não é o dublador. Mas, cara, o Sera é muita cara do Ken Watanabe. Caralho, parece mesmo, cara. Muito igual, cara. Muito igual. Eu mandei no grupo de comunicadora quando eu joguei, eu tirei o foto. Cara, é o Ken Watanabe. Não, é verdade, agora que eu tô lembrando, mas. Putz, eu fico me pensando. Eu não lembro de ter visto esse cara no Yakuza 1, então não sei se, tipo, só fizeram isso depois quando veio o Yakuza Kiwami, sabe? Quer dizer, na verdade ele já aparece assim no Zero. Então. Sim, então já tem. Cara, porque, por exemplo, outro cara que. Aí já mais pra frente, é lá no Yakuza 4, que tem um personagem que eu lembro que é o Shu Ameyama. Pô, ele também, ele é a cara do Hiroyuki Sanada, né, cara? Que é outro ator também, que, pô, ele fez o Último Samurai também, fez lá o. Acho que é o A Origem, né? Como sabe? Que é outro japonês também. Você precisa de alguém, você chama ele, né, cara? Então, tipo, os caras são muito iguais, assim. Eu, tipo, pô, será que eles se baseiam? Porra, é muito estranho isso, cara, os caras parecerem assim. Eu não acredito que seja coincidência, cara, esse personagem ser tão parecido assim com o artista, cara. É bom, né? Não sei se dá uma treta assim, mas de qualquer forma tá aí, então provavelmente não deve dar. Bom, mas continuando, depois que o Kiryu sai da cadeia, né? Ele encontra nessa situação de merda, né? Que, porra, ele é o assassino do tipo de um patriarca fodão ali. Tá todo mundo. A Yakuza já, no caso que seria o Clã Tojo, né? Que ele participava, não confia mais nele, só o chefe dele, mais um cara lá que sabe. O cara que seria o melhor amigo dele, né? Parece que pirou, né? Até puxou o cabelinho pra trás, né? Ficou evil. virou o Gui. Né, cara? Pois é. Trás, começou a música lá. Foi com sangue ainda. Ele volta, né? Daí lá, porra, o Nishiki parece que tá evil, quer tomar a família. O Nishiki mostra uma cena que o Nishiki fala pra toda a família que foi roubado uma quantidade de dinheiro absurda, 10 bilhões de ienes, não sei qual que é a conversão disso. Foi roubado e, tipo, o nego não sabia disso. Daí ele fala isso numa reunião da família lá do que porra é essa? E depois disso, o Sera, que a gente até falou aí, ele é morto, né? Então, há um caos no clã que tem que escolher um sucessor novo, né? O Kiryu volta e, tipo, ele já tinha recebido uma mensagem na prisão que a Yumi tinha sumido, né? E, tipo, ele volta lá e ela continua desaparecida e agora ele vai ter que se resolver de um jeito que ele tem que entrar em contato com o Kazama, que é o pai adotivo dele, né? Que também ele continua na Yakuza. E ele é líder de uma das famílias fazendo parte de uma das famílias, tipo, ele é um cara mega respeitado e, né, ele vai ter que descobrir onde é que tá a Yumi e tentar resolver a rixa com o Nishiki. Então, é assim que começa o Yakuza Kiwami. Daí agora vamos, né? A gente fala disso tudo, né, mas o plot a gente pode deixar mais pra frente, né, pra separar os spoilers, assim, pra quem quiser. Cara, eu acho que o plot seria isso aí, cara, a gente precisa contar história por história. Acho que vale a gente comentar, tipo, o que a gente achou, né. Isso aí, sim, se tiver spoilers, mas, cara, a gente não vai contar capítulo por capítulo, pontinha por pontinha, porque senão, pô, se você se interessou, irmão, só a chance vai de atrás. Comprar o jogo, vai atrás, cara, a gente não vai contar fala por fala, letra por letra, que não dá não, cara. A gente até bota, sei lá, o Desgraça cantando o Gesakura aí, né, cara? Pô, não, o Gesakura é muito melhor. Tá bom. Boa. Bom, mas agora voltando, tipo, pro jogo, o que o Kiwami fez de adições pra quem quer saber o Kiwami. Acho que a principal adição que ele fez foi adicionar as cenas do Nishiki, né? Que a cada início de capítulo mostra meio que o Nishiki virando, ficando louco, é, assim, se convertendo. Dele, né? E isso, pelo que eu vi, não tinha no original, pelo menos, tipo, o pouco que eu joguei, assim. Eu lembro que eu fui até a parte do enterro, né? O funeral dos punhos, como diz o título do capítulo, e não mostrava isso. E outra adição que dentro de Yakuza tem esse personagem, né? O Majima, que se tornou popular devido à sua personalidade um tanto quanto peculiar, né? Isso que eu achei estranho, cara, porque dentro do modo história, se você ver dentro da história Yakuza, cara, ele é um personagem completamente filho da puta, ele é doidão mesmo, tanto que ele é o Mad Dog, né, um cachorro louco. Ele é um personagem maluco, totalmente desequilibrado, mas fora da história, ele é um personagem completamente excêntrico, né, cara? Todo esquisitão, todo cheio de trejeito, tem hora que ele fala engraçado, ele usa de espaço, ele brinca, ele faz palhaçada. Cara, eu imagino qual foi a mudança que fizeram dele do primeiro jogo pro segundo, cara. Porque, tipo, se no primeiro jogo ele só tem aquelas participações que ele tem dentro da história do jogo, e, cara, eu não vejo aquilo ali como um personagem popular, principalmente da maneira que ele se mexe, né, cara? Ele tornou popular, tipo, depois, saca? Depois que apareceu no 2 e no 3 e no 4 e 5, assim. Ele não tem personalidade dentro da história, cara. Ele é só um cara muito escroto. E depois o Zero desenvolveu melhor a trama dele, que o Zero, né, antes do primeiro, meio que conta a história do Kiryu e do Majima. Daí, pô, o personagem é popular pra caralho. Daí resolveram fazer isso de dar um papel maior pra ele, mas tem essa... É muito mudança de tom estranho, porque na história mesmo ele é um filho da puta, assim. Muito, cara, e daí, tipo, pô, a primeira coisa que acontece quando tu sai da visão, ele aparece, tipo, ô, Kiryu, vamos dar uma lutada aí, que eu quero ver se tá forte. Daí, eu tô perguntando, todo mundo perdeu ou foi o Wendel? Eu perdi também, cara. Cara, eu deve ter perdido também essa porra. Eu perdi porque eu fui idiota. Eu sou fodão, tipo, joguei o Yakuza 4, no Yakuza 4 não tinha muita dificuldade. Então, porra, esse aqui deve ser fácil também, nível hard. Vambora, no hard que é o que eu sou. Eu também te coloquei no hard, cara, mas ele é muito mais avançado, assim, não sei se... Sim, cara, sim. Na primeira luta contra ele, cara, eu tomei um pau, porque eu não tinha como defender, não tinha como esquivar nem nada, cara, ele me arrebentou. Sim, Kiwami tem esse negócio que acho que não sei se tem no original, que é o sistema dele lá, que ele tá em todo lugar. É, isso não tem, cara. Não tem, cara, isso é coisa só do Kiwami. É, negócio, né, tipo, o personagem se tornou mega popular, eles fizeram essa inclusão. E, cara, de início, né, que a gente até fala que tem uma cena que uns caras da Yakuza resolvem tretar com o Kiryu sem saber que ele é da Yakuza, né? Antes de acontecer todo o evento. Daí o Majima encontra ele, daí o Majima começa meio que dar porrada nos caras e chega até matar com o guarda-chuva. É um cara só, verdade. Ele esbarra no Kiryu, tenta arranjar briga, o Kiryu tenta evitar a briga. Não, cara, esquece essa porra, não. Cara, não, sou Yakuza fodão, você vai apanhar agora pra aprender a me respeitar, porque tem muito disso em relação a Yakuza, cara. Então, aí depois, logicamente, se você meter porrada nele, o Kiryu meio que cair, ele reconhece quem é o Kiryu, pô, pede desculpa e tal. Só que nesse momento, o Majima chega e aí fodeu, né, cara? Pra punir o subordinado, o cara por insubordinação, porque teoricamente o Kiryu seria um cara superior a esse maluco, principalmente. O Kiryu é um cara de outra família, ou seja, isso poderia dar conflito se o Kiryu quisesse. Aí o Majima decide fazer o quê? Fazer o cara tem que pagar com a própria vida. Só que aí o Kiryu não deixa, se interfere, o Majima ainda tenta puxar a briga com ele, mete a guarda-chuvada no Kiryu, ameaça. Mas aí que tá, essa cena da guarda-chuvada não tinha no original, cara. Tipo, ele só vai embora, assim, tipo, ele vai embora, assim, e o Kiryu fala alguma coisa, daí o Majima fica, tá me provocando, daí ele volta lá e começa a fazer as babaquices dele. Cara, essa da guarda-chuvada, eu só tava olhando assim, tipo, caralho, isso vai dar merda. Não, cara, tipo, o Kiryu quietinho, tomando a porrada, caralho, que personagem babaca. Hoje eu gosto mais do Majima, porque depois que você passa o jogo todo, você interage mais com ele lá na questão do Majima e a Veruere, né, cara? Então, você acaba achando ele um personagem divertido, principalmente pelas esquisitices dele. Ele é um personagem bem excêntrico no modo de falar, no modo de agir. Mas, cara, dentro do jogo, bicho, que personagem filha da puta, cara. E, tipo, ele é completamente insano. A palavra que define o Majima dentro da história é assim, insano. A gente falou dessa coisa do Majima, porra, mas a gente não falou nem sobre como é que é o jogo, né? Porra, é um jogo. Não, é um jogo meio. É, pseudo mundo aberto, né? onde você, tipo, pô, você tem uma área lá que seria Kamurocho, né, que é uma, um local fictício que tenta emular um local de Tóquio. Eu acho que é Kabukicho, eu acho, né. Bom, esse jogo, ele, por mais que ele tenha esse negócio de história, mas tu pode decidir quando é que tu vai fazer tuas coisas de história, né, cara. Uhum. Ele é basicamente uma mistura. O que ele me lembra bastante é o River City Ransom, não sei se vocês conhecem, né, o... Conheço, eu conheço. O Kunio-kun, que tipo, pô, tu tem uma cidade, você entra pra lá e pra cá, você sai na porrada com todo mundo, mas, né, a diferença é que nesse é um pouco mais... É, cara, livre, né? Eu não sei se eu compararia tanto a River City, porque depende da versão que você jogou. Por exemplo, no Super Nintendo ele é completamente linear, ele não tem esquisito de, ah, você vai na cidade, luta e tal, não, ele é... Tem um deles que é totalmente uma história só. É, não, eu falo exatamente do River City Ransom, que é o de Nintendinho, né? Que tipo, ah, tu sim. Vai indo de lugar em lugar, ah, tu pode passar na, sei lá, na pastelaria, comer um pastel pra ganhar uns updates, essas coisas. Daí, tipo, tem lá esse mundo aberto, né? Tu pode ir pra onde tu quiser, e tu, porra, cada canto vai, parece que aparece uma side quest, né? Que é um negócio do jogo, e tem esse objetivo principal pra avançar a história, assim. Então, e tem muitas outras coisas pra fazer. Até mesmo o primeiro jogo, eu acho que ele tem uma ambientação legal, tipo, vendo até no PlayStation 2, né? Porra, tem gente pra caralho, assim, as ruas. Pô, é um bagulho bem impressionante, né? Eu acho até que é por isso que ele é lento, que deve comer pra caramba o processamento do... É, não duvido. É, tipo, porra, tu compara pra um GTA e, tipo, geralmente as pessoas são, tipo, uns negros igual, assim, tipo, tem o quê? Uns 6 modelos do GTA e o resto, tipo, 3 modelos de inimigos, assim, dados dos balas e as outras gangues lá de San Fierro. Não, sendo que o do GTA ainda são só os mesmos caras com a roupa diferente, né? O show de tenor mesmo, né? É, por aí, né? É, às vezes muda de... negócio, mas o Yakuza em si, tipo, o primeiro, ele já é meio impressionante, pra ver esse negócio de ambientação que eles mandaram bem, né, e pô, no Kiwami, isso que é o negócio do Kiwami, pra quem jogou o Zero, que nem eu, até os outros, cara, é o negócio, eles reaproveitam muita coisa, cara, tipo, eles, tanto que o Kiwami, ele é um jogo que saiu por $40 originalmente, né, é um jogo mais barato, assim, que eles estão dizendo, pô, a gente tá reaproveitando um monte de coisa, né, então... Não só isso, cara, eu mesmo que estranhei quando eu joguei ele, porque, porra, tinha muita coisa pra um Yakuza 4. Pô, o Yakuza 4, ele, em certos pontos, ele é muito mais expansível do que o Kiwami. Tipo, até na questão, assim, de Kamurocho, ele acaba sendo maior. Pô, no Yakuza 4, você tem ainda a parte do subterrâneo, né? Que, tipo, você vê essas escadas, assim, tipo, pra descer pro metrô no Kiwami, mas você não consegue ter acesso a elas e... você consegue subir nos telhados de Kamurocho também. Então, tipo, isso eu já comecei a achar estranho. Porra, o mapa de Kamurocho só se limita à porra da cidade ali, o que você vê, e mais a extensão que tem no lá no parque, não, acho que é Parque dos Pares, não vou lembrar agora qual o nome, que tem lá, que é onde mora a mendigada lá. Mas agora, de resto, cara, tipo, o próprio Yakuza 4, ele acaba sendo maior, e até nas opções de minigame, ele acaba tendo um pouco mais de coisa pra você fazer. Como eu falei, pô, por exemplo, ele tem a casa de massagem, que não tem no 4, ele tem. Pô, ele tem uma opção maior de leque, questão das acompanhantes. Pô, ele tem vários outros jogos pra você fazer ali dentro. Se eu não me engano, ele também tem um jogo do fliperama, tipo, tu entra no Sega Club, e tu pode jogar um jogo de nave lá, que eu não vou lembrar qual é o nome agora. E, pô, tem a questão do ranking mundial, cara. Tu pode jogar, se tu fizer um puta pra cá, tu pode mandar pro online. E outras pessoas que forem jogar aquilo ali em algum momento vão ter que tentar bater aquele seu recorde. E já no Yakuza Kiwami, cara, não tem isso. Na verdade, ele é um jogo até... eu não sei se isso é pra manter a fidelidade ao fato dele ser... ah, ele é, na verdade, um remake. Então, no primeiro jogo, você não tinha tanta inovação assim. A gente também não pode enfiar o pé na jaca e fazer a primeira parte da história melhor que todas as outras. Então, tipo, ele acaba sendo limitado em muitas outras coisas. Até a questão de, pô, acho que do 3 em diante, você já tem a questão de ganhar uma moral com a galera da rua, né? Tipo, ah, cara, você comprou muito com o cara da vendinha. Pô, o cara da vendinha, ele vira teu brother, então se você luta ali na frente da loja dele, ele vem pra te ajudar. Ele te joga uma arma, ou te joga algo que vai aumentar seu status durante a luta. Então tem todos esses pontos assim, que, pô, que mesmo pra um jogo que veio depois, de um videogame superior, pô, ele acaba não tendo. Isso meio que eu achei meio estranho. Pô, ele é um jogo, não cronologicamente, mas desenvolvido mais à frente para um console melhor, e mesmo assim ele capa muitas coisas. Aí eu já realmente não entendi se isso era só muita fidelidade ao fato dele ser um remake e ser a primeira história, ou seja, não queriam diferenciar tanto assim do primeiro jogo. Não, mas eu acho que eles fazem isso pra, tipo, diferenciar mesmo, né? Que nem o Yakuza Zero tem coisas que tu fala, ah, não tem essas áreas, não tem tal coisa. Tipo, pô, eles querem meio que fazer mudar por mudar, saca? Pra se sentir diferente. Mas Yakuza Kiwami em si, se tu jogou Zero, tu vai claramente perceber, até fazer o oposto, né, de sair do Kiwami pro Zero, vai ver que tem muita coisa que é reusada, e, porra, até, tipo, coisa de... tanto de minigame, assim, até os estilos de luta, né, que o jogo tem 3, 4, na verdade, estilos de luta, também tem no Zero, né. Eu acho que meio que essa entrada aí dos vários estilos aí foi por conta de que a partir, eu acho que do quarto jogo, eu acho que foi do quarto, você não tinha mais só um personagem pra jogar em Yakuza, né, você tinha mais, no 4 você tem, olha só que coisa, 4 caras pra você jogar, e cada um deles tem um estilo diferente, você tem o Kiryu, o Shuameyama, os outros dois que eu não lembro o nome. Taiga, Saejima o policial que ninguém lia. E tipo, cada um tem um estilo diferente. Como o Zagat, o Taiga, ele já é o cara que seria meio que correspondente ao Beast, né? Ao estilo Beast, sim. É. O Rush já é mais correspondente ao estilo do Shu. O Shu mesmo, ele, apesar do Shu Ameyama ele utilizar mais as pernas pra lutar, mas ele é um cara mais rápido, é um cara que lida mais com esquiva e tudo mais. Com certeza o outro estilo lá do... O estilo do dragão já seria o próprio do Kiryu, né? Que é meio baseado no Majima. E o estilo o azul seria o padrão do filme. É. Eu acho que eles adicionaram isso mais exatamente para equilibrar, para ter uma diversificação. É, né? Sim. Não, eu só dizendo que essa coisa do Yakuza, isso foi introduzido no Zero, né, dos estilos dos caras, tipo, que tem dois protagonistas, né, que seria o Majima e o Kiryu, e isso foi levado, né, do Zero pro Kiwami, que tem esses estilos de luta, que seria o Beast, o Rush, como é que é? Brawler, eu acho. Brawler e Dragon. É, o Dragon seria, tipo, o estilo mais avançado, assim, mais apelado, que ele, tanto que ele é o estilo secreto do Yakuza Zero, e aí ele já é liberado de início, e ele é mais pra, tipo, fazer o padrão com o primeiro estilo de luta do primeiro e do segundo jogo, né? Que era só um. Cara, eu vou te falar que dessas questões de show, eu achei o do Dragão, ele de início, ele é bem, bem fuleirinho. Eu acho que pra quem é mais o cara que é mais apressado pra não fazer esse tipo de desgraça, ah, não, tem que terminar logo a história, deixa a side quest pra depois, cara, você acaba não usufruindo tão bem dele, cara. E se você não fizer lá os enfrentamentos com o Majima, fizer as missões e tudo mais, você não evolui o estilo. Cara, e você levar esse estilo completo pro final do jogo é muito sem graça, muito do sem graça. É, ele realmente, mas é o negócio, ele tem alguns movimentos muito bons, né, que seria o Tiger Drop, né, que é aquele counter que tira um maco de vida foda, né? Mas, porra, de início, cara, ele é muito bosta, assim. Tipo, não, ele é muito bonito, não. Pô, ele só tem soco, porra. É verdade, né? Tem isso, mas, porra, os outros estilos de luta são legais, né? E, porra, é um negócio. Nesse Yakuza, o sistema é, tu entra nas porradinhas, né? Vai fazendo as coisas, tu vai ganhando XP e vai aumentando esses estilos, menos o dragão, que ele é bloqueado pra tu ter que fazer os negócios do Majima, né? Que é esse novo sistema. Treinar com o Komaki, né? Que é o velhinho, nem sei se é chinês, mas é o sábio lá. Não, que não, acho que ele é japonês, acho que ele é professor de karatê. É isso, daí tu, já era um elemento que tinha no Yakuza original, né? Então eles portaram pra isso, mas eles fizeram essa limitação do estilo que, eu sinceramente acho, é muito paia, cara, que esse estilo no Zero, tu libera ele depois, né? Mas quando tu habilita ele, tu habilita tudo, assim, daí ele é fodão. Mas quando tu vai jogar agora, né, no Yakuza Kiwami, cara, eu acho que eles não deveriam fazer, tipo, um bagulho tão restrito, cara. Porque, né, querendo ou não, o Majima, pra mim, ele ficou, tipo, uns 6 capítulos sem aparecer, cara. Então, porra, aí fode a progressão. Graça esqueceu dele quando ele se escondeu no cone de trás. Não, pior que nem isso, cara. Tipo, deu nessa parada do cone... E depois eu fui lá pra aquela parte de cima do mapa, lá perto do parque, né? Só que o lado mais esquerdo da parada. Do nada ele apareceu numa lata de lixo, assim. Putz, finalmente ele voltou. Esse é o Majima, escapou, porra dessa. Cara, esse sistema do Majima em todo lugar é interessante, cara. Eu acho divertido. Do nada ele aparece da maneira mais inusitada possível. Mas eu também cheguei a ter esse problema com ele, quando ele desapareceu, assim. Aí eu acho que eu fiz uns 2 capítulos do padrão, que eu, querendo ou não, eu perco mais tempo explorando o jogo, então eu cheguei com um estilo quase no máximo no final do jogo, faltou tipo pouca coisa. E eu fiquei, porra, cadê essa porra desse cara? Querendo ou não, eu vou precisar dele pra conseguir os troféus, eu vou precisar dele pra deixar meu boneco mais forte. Cadê o cara? Eu tô andando em tudo quanto é lugar, não tem nada, não encontrei ele onde o camarada dele me disse que era pra encontrar, né? Que sempre tem um subordinado dele que liga pra você. Aí eu tive que procurar um detonado que eu descobri que ele tava embaixo do cone de trânsito, lá na frente da hamburgueria. É, da hamburgueria, perto do arcade da SEGA. É, aí eu, pô, eu mexi no cone e aí não, porra. Aí ele apareceu, eu lutei pra ele de novo, aí ele voltou a me afazanar. Até perdi um tempo só brigando com ele, assim, que ele no começo assim, ele é bem difícil, mas depois fica mole lutar com ele. Então, depois então, que tu faz o treinamento do Komar, cara, esse Tiger Drop é feito pra você usar nele, cara. O Tiger Drop você não consegue usar em todo mundo. Se você luta com mais de um inimigo, você já não consegue usar ele, já não é prático usar ele. Querendo ou não, Tiger Drop é só contra um cara. Agora, porra, com ele, quando ele vem sozinho, é mole, cara. Qualquer golpe que ele desfere em você, eu consigo reverter, cara. Ele perde muita vida quando ele toma esse golpe. Mas, tipo, eu achei interessante. Eu corri atrás dele e depois eu consegui recuperar o prejuízo. Só que aí, em alguns momentos, tipo, o próprio jogo te fala, como o Google falou, ah, não, agora, sei lá, imagina, ele foi fazer outra coisa. Quando tu vê, ele tá fumando cigarro na frente da praça, né, cara? Fumando esse cigarrinho perto da lixeira. Eu não tô só esperando o tempo passar aqui, pode ficar tranquilo, depois a gente volta a jogar, eu acho que ele fala, jogar, a brincar, porra dessa. Brincar, né? que ele fica com ele. Mas realmente tem essa questão. Uma coisa que eu até queria ver com vocês, pra vocês, assim, eu até falei nesse negócio de combate, porra, vocês gostaram, assim, do combate do jogo, já que o Kenon já jogou 4, né, mas... Assim, tipo... Cara, eu vou te falar que me incomodou um pouco o desgraça, sei lá, eu preferia só que talvez o Kiryu tivesse 2 estilos, que seria, sei lá, o normal dele, o Dragon, não sei, porque, tipo, querendo ou não, nem todos os estilos são tão eficazes assim, e muito deles tem técnicas que cruzam entre si, principalmente na questão lá da Red Gauge, né? Acho que você acabou não adentrando na barrinha especial. Ah, verdade. Tipo, muitos dos especiais, entre eles dividem, cara. E, tipo, por exemplo, o estilo Beast não é um estilo tão efetivo, tipo, ele só é bacana se você tá lutando em lugar, né? Se você tá lutando contra a multidão em lugar cheio de coisa, e aí, porra, dá pra ele automaticamente pegar itens e bater nas pessoas. Mas, tipo, pô, mas ele é um estilo que tem as finalizações mais fortes e mais legais. Só que, porra, é complicado você mudar pra ele, porque querendo ou não já é um estilo mais limpo, pesa mais a porra. Até o próprio modo de se defender dele é meio capinha. Tem um estilo padrão do Kiryu, que eu acho que por conta dos outros estilos, ele acaba praticamente sucateado. Você raramente vai usar o estilo normal do Kiryu. E o que eu mais usei é o estilo Rush, né, cara? Que é o estilo mais rápido, né? Pô, o boneco vai e vem. Querendo o mais fácil de recuperar a estamina para poder dar especial. Só que é o estilo que você não pode utilizar armas. Ele tem poucos especiais, eu acho que a maior parte dos especiais dele é com contra-golpe. Você tem que estar com a barra muito alta para usar. Tem vezes até que tu não consegue usar se você tiver com a barra pequena. E tipo, acaba ficando um pouco defasado isso, e isso me incomoda um pouco. No Dragon a gente já adentrou aqui, só dá para evoluir com uma linha. E isso acaba me incomodando um pouco. É, e o Rush é o que faz menos dano no... Não, mas ele faz menos dano, mas o fato de você conseguir bater mais vezes no cara, sim. compensa. Cara, mais ou menos, cara. E o que você quer dizer, né? Que tu falou que precisava só 2 estilos, cara. Eu acho que realmente é aquele negócio. Ah, eles puxaram porque tinha no 0 e vamos fazer. Porque sim, porque, cara, o Beast, ele era meio roubado, assim, ele dava dano demais, cara. Nossa senhora, era de fuder o cu foda. Daí, o Brawler, ele meio que. É um negócio, né? Rush é rápido, o Brawler é meio termo e o Beast é dano, mas é lento, que é o capeta, né, cara? Mas dava pra tu resolver. Aí eu acho que, né, eles implementaram, eles deram uma diminuída na apelação do Beast, mas o resto, cara, o Brawler realmente é um que eu não usei tanto assim. Cara, eu não uso, cara. Eu só usava o Brawler porque eu queria fazer uns especiais diferenciados, né? Então, tipo, agora eu troco pro Brawler, seguro o cara e aperto o triângulo. Aí ele dá aqueles 3 socão na cara do maluco. Ou então arrasta o cara pro carro e meto a porta na cabeça dele. Eu não bato com ele. Tipo, mas, cara, você, querendo ou não, ele é o menos eficaz pra luta. O Buma falou, pô, mas o Rush tira a porra. Cara, mas o tanto de que você esquiva, aumenta a barra de especial e dá porrada rápida com esse estilo, cara, compensa. Tipo, ele não compensa tanto que entra dentro do Coliseu. Realmente, do Coliseu é melhor você já estar com o estilo do dragão mais apurado. É, mas agora, porra, cara, eu praticamente levei o jogo todo com rush. É o melhor estilo pra você ir pras costas do oponente e meter porrada. Mas e tu, Bomba, o que tu achou do combate em geral, assim, do jogo? Então, no começo eu ainda tava chegando, cheguei agora, né, na série. Então eu tive um pouco de dificuldade, principalmente naquela parte do funeral. Você já luta lá com o... Como é o nome do cara? O Shimano. O carecão lá. E já tem aquela parada de se regenerar. E você não... Acho que você ainda não tem o contra-ataque pra evitar isso. Não tem nada. Você não tem nenhum. Não tem nada. Cara. Não tem nada. Então foi meio foda. Eu usei o Rush. Eu consegui usar o Rush contra ele. Eu também. Mas foi naquela. Desculpa te cortar, mano. Só tem uma coisa nesse negócio. Que, apesar dele carregar a vida, você precisar ter lá o especial habilitado. Mas se você usar qualquer outro tipo de golpe com triângulo... É, ele interrompe. Ele interrompe de qualquer jeito, cara. Então, tipo, por exemplo, depois de um tempo com Majima, eu só dava uns 2 passos pra trás e dava os com o pau do estilo dragão. Ah, puta merda. Você golpe é muito bonzinho, tira só metade da sua barra de estamina e, cara, tu arranca muito da vida do cara com ele, cara. O golpe é muito foda. Ele dá uns 3 tampões no maluco. Só dando uma explicação melhor desse negócio da barra, né, que é o hit mode, que é mais ou menos um negócio que quanto mais tu bate, mais tu vai acumulando o hit. E tu enchendo uma barra, tu consegue mandar o hit action, né? Que é um golpe especial que tira, que é mais cinematográfico. Tipo, tu aperta, tu tá contra. Segurou o cara, tu tá contra uma parede. Aí tu aperta o botão, daí tu joga ele na parede, mete uns murros e, tipo, porra, tu tira um dano no caralho, né, cara? Então, faz parte. O combate do jogo, ele é bem simples até. Ele é bem. Seria um beat'em up, né, velho? Ele implementa isso, porra. Eu acho que é a minha diversão, cara. É sempre tentar ver um hit action novo. Porra, achei uma chaleira aqui, cara. Tem isso também, ó, desgraça. Tem que avisar a galera que no Yakuza você também tem. Você utiliza armas, tanto das que você compra pra você usar, tipo, ou você pega dos outros também, como espada, cano, bastão de beisebol, como também tem as armas do ambiente, que você pega pra bater como bicicleta, vaso. Cara, eu me amarro em pegar a bicicleta, derrubar o cara no chão e. Aí é que tá a diferença. As armas que você equipa, né, que você já deixa no seu inventário, você pode equipar ela com qualquer estilo. Com qualquer estilo, sim. Agora, tipo, arma de cenário, tipo, banner do cenário. Você pode pegar um banner e dar na cabeça do cara, mas acho que com o Rush você não consegue. É, o Rush ele não pega. O Rush ele é bem limitado até com as armas que você pode usar. Por exemplo, com a espada, você não consegue dar muitos golpes, mas em compensação você consegue usar esquiva com ela. Tipo, agora, por exemplo, com o soco inglês, ele já acaba adquirindo um especial, né? O soco inglês é meio que o Rush, então ele já começa. Você tem uns especiais com ele e tudo mais. Tem até que especial que ele revira da espada, que é sensacional. É muito foda, cara. O cara te ataca com a espada, você dá um soco na espada, e depois ele fica um socão no cara, aquilo é muito lindo. Mas realmente é bem diferenciado. Isso, eu gosto da bicicleta, velho. Cara, a bicicleta é do caralho. Tu pega e taca ela em cima do maluco, joga o cara no chão. Acho que com o Beast você pega uma lambreta, uma... Sim, você usa a moto também pra fazer essa porra. Sim, é que o Beast, cara, você pode pegar até aquelas caixas de eletricidade, sabe? Pesadão no bagulho e tu pode fazer o hit action que, tipo, mostra ele levantando o peso assim, foda assim, e depois jogando o cara e, tipo, esmagando o maluco. Cara, só me tira a dúvida que eu não lembro se tem esse hit action no jogo. Que ele pega alguma coisa, joga em cima do cara e pula com os dois pés no peito no cara, eu acho que tem. Geralmente é com, que tu falou, dos banners, esse negócio de publicidade na rua, sabe? Tipo, ele pega. Eu acho que o cara tem que estar caído no chão, se não me engano. Sim, ele tem que estar caído no chão. Porque eu lembro de fazer, só que eu lembro que eu queria só metendo um pé em cima do peito do cara. Tipo, ele jogou, sei lá, a caixa no peito do maluco. Depois ele dá um pisão só com o pé. E, tipo, no 4 tinha esse golpe também. No 4, pô, o camarada pulava com força. Ele pulava, dava aquela pausinha no ar, assim, né? Tipo, aquele slow motion, né, do cara parando no ar. E depois era só o bicho pulando os 2 pés na parada e quebrando tudo, enfiando o pé no peito do cara. É, esse negócio que tu falou que tinha até no 4, isso é uma coisa que se tu for jogar a série, tu vai perceber que eles reusam bastante animações de hit action. O Shimano lá, que a gente já falou que tu enfrenta lá no funeral, tem um personagem no Yakuza 0 chamado Mr. Shakedown, que é tipo amigo fortão, que anda pra lá e pra cá. Ele é basicamente o Majima do Zero. E basicamente eles copiaram todo o moveset do Mr. Shakedown pra fazer o Shimano. Então, é bem safado, assim. Mas, pô, eles conseguem fazer uma variedade o suficiente pra não te incomodar. Tipo, ah, olha esses filhos da puta aí só, tipo, dando Ctrl-C, Ctrl-V. Não, eles sabem fazer um negócio legal. Assim. Sim, isso, não, é legal. O meu hit action favorito é o do Beast, quando tu pega o cara perto de um poste e tu mete a ripa dele. Tipo, pô, tu pega ele assim, taca as costas dele e depois pisa na cabeça, cara. Cara, eu vou te falar. Muito brutal, cara. Cara, eu vou te falar que eu tenho dois favoritos. Um é do Rush, que é o contra-golpe do Rush, na maluco, vem te socar. E pô, eu esquivo e dá um soca. Não, antes de cara. Esse é o outro. No caso, é o que é o contra-golpe mesmo. O cara te soca, eu acho que o Kiryu, ele já dá um socão no cotovelo do cara e depois dá um Ah, sim, sim, sim. Cara, esse é muito bonito. E o outro que eu gosto, eu acho que é o que eu mais uso, que é do estilo Beast, que é ele simplesmente você agarra um cara pelo colarinho. Esse, esse Hit Gauge, inclusive, tem no Hokuto Gagotoku, cara. Genial, né? Que ele pega, ele roda o cara e, tipo, ele bate em três outros malucos que tiver em volta e depois ele joga o cara com tudo no chão, cara. Eu acho muito foda que é a melhor maneira de se limpar a bicha. Tem uma variante que ele pega pelas pernas também, viu, cara? Sim. Aquele meme, né? I'll beat a motherfucker with another motherfucker. Exato. Cara, é muito bom esse Que é muito bom visualmente, é o do modo do dragão. Eu acho que você tem que levantar o cara, você tem que jogar o cara no ar. Quando o cara estiver no ar, você dá dá uma gilete do Gaio no cara. Assim. Cara, não consegui fazer isso. Esse hit action, ele é do Majima no Yakuza Zero. Ele tem o estilo de breakdance, né? E daí, tipo, ele tem um movimento que ele consegue te deixar no ar, assim, e ele pode apertar o triângulo e fazer o movimento que ele, tipo, dá um chutão, assim, quando tá no ar. Cara, é realmente uma coisa que, por mais que a gente fala dessas coisas de combate, cara, o combate do Yakuza é aquele negócio, cara. É, tipo, os jogos, porra, a gente fala, ah, esse combate do Batman. Quer dizer, eu falo, principalmente, eu sempre reclamo do combate do Batman, né? Ah, é só apertar quadrado, quadrado, quadrado e mostra o cara que vai te dar um golpe, aperta triângulo e foda-se, né? Cara, o Yakuza, ele consegue fazer um combate que é, tipo, decente, assim, não é, pô, não é, tipo, sei lá, um Devil May Cry da vida que tem megas combos complexos, essas porra. E, pô, ele consegue ser cinematográfico, tipo, mostrar um negócio que é legal, assim, mas não se sente, tipo, que o jogo te tirou, assim, a jogabilidade, sabe? Tu tá fazendo uma coisa, né? Tipo, só Quick Time Event. Por mais que o jogo tenha Quick Time Event, né? Mas... Ah, os Quick Times são poucos, cara. São pouquíssimos. E a maioria é exatamente de emendação do especial que você ativou, né, cara? Não, é, mas tem um específico que é pra tu counterar a dança do Majima lá, que é foda, né? Não, mas isso aí já é meio em prol da história do jogo. Você tá falando lá na parte que desaba a porra toda do cara. Não, ele manda isso no Code Baseball também, cara. Ah, sim, verdade. Só lutei lá no cara. E pior que isso é padrão, eu vi até, eu fui ver uma cena do Yakuza 5 que o Majima luta contra o irmão dele lá e ele usa essa parada também, cara. Se não tem, cara. No 4 também, entendeu? São alguns chefes, inclusive pra você finalizar o chefe do 4, é tudo assim nesses Quick Time Event, cara. O cara chegou a, sei lá, um quarto de vida, aí você tem que chegar perto dele, apertar triângulo e começa toda a sininha que você tem que fazer em prol da história. Mas, tipo, fora do jogo, você andando ali pela cidade, rola também uns, mas eu, como eu falei, rola porque você ativou o especial. Tipo, eu peguei o cara, ou usei o hit action do carro. Aí o bate com a cabeça dele no carro, aí pra você dar um soco secundário, você tem que apertar o botão que apareceu na tela, aí ele dá mais um soco, aí quando o cara tá caindo pra trás, aparece um outro botão que se você apertar, você dá um pisão na cara dele. Uhum. Se você não apertar, nada vai acontecer. Tipo, o cara só vai cair no chão, levantar e não vai ser finalizado. Mas tipo, é um quick time que só tem ali, já no dentro do prol da história, tem, mas são poucos, cara, e são divertidos nesse filme. Não é aquela coisa maçante do God of War que vai ter toda hora, ah, meu Deus, mais um quick time mesmo, então, vamos lá. Cima, triângulo, baixo, bola, quadrado, aí, mano, não. E eles são ágeis, cara. Se você se ligar, você vai se fuder e vai tomar o golpe. É, eu acho que a única coisa que prejudica mesmo dentro, o maior defeito do combate é esse, o, né, que eles chamam de Kiwami, Hit Kiwami, alguma coisa, Kiwami Action, alguma coisa assim, que do nada o chefe para, ele começa a recuperar a vida, sim, e tu vai ter que trocar pro estilo que o chefe também tem, é que tem as cores, né, correspondente ao estilo, tu tem que trocar pra essa cor e usar um Hit Action, se tu tiver Hit, né, e parar essa regeneração dele, que, cara, eu achei essa mecânica que não funciona tão bem dentro do jogo, cara, principalmente pelo fato que tem que comprar, e eu pensei, cara, putz, cada chefe vai ter o Hit Action dele, né? Não, é sempre a mesma coisa. E são animações bem sem graça, né, cara? Eu achei, tipo, acho que a melhorzinha é do estilo Rush, né? Que é o, que é lá, o, como o falou no começo do cast, que ele incorpora o Kenshiro. Uhum. Agora, de resto, as outras são tão fraquinhas de ver, cara. Pô, do... Além de que a do... Acho que a do estilo Brawler e a do estilo Dragão são a mesma. É que ele pega o cara pela cabeça, assim, com os punhos e dá a joelhada? É, isso. Esse mesmo, que ele dá a joelhada. Cara, é a mesma, com os dois. Tipo, porra, que sem graça, cara. É mais fácil você executar o, sei lá, o Sumo Palm, que é muito mais divertido, cara. Tu dá um estabete no cara e no final prensa a cara dele. Uma muito boa é a do boliche, quando pega a bola de boliche, cara. Aquela ajuda demais, cara. Eu fiz. Que ele joga foda, galera. Cara, uma foda também, que eu esqueci de falar, é a da espada, cara. Tu tá equipado com a espada. Com certeza essa porra eles devem ter ripado lá do Yakuza Ishin, né, cara? Uhum. E, porra, cara, que ele simplesmente ele dá, ele dá até os três cortes, né? Ele corta uma na cabeça, outra no tórax e no final nos joelhos, cara. Aí, tipo, nada, o cara cai. Puta, é muito lindo essa finalização. Sempre quando dá pra fazer, eu puxo a espada e aplico ela, cara. Principalmente tem uma espada que é chamada, acho que é Sakura Sword, eu acho. Que toda vez que você corta o cara, sai na criatura de Sakura, cara, da espada. Né? E, porra, quando você faz esse especial com ela, tem aquele negócio a mais, né, cara? Tipo, filme de samurai, né? Muito foda, cara. Muito foda. Vou entrar em outro aspecto do jogo, né? Que é a sua diversão, cara. Qual é a sua atividade favorita? Provavelmente o do Kenno é Hostess Club. Né? Que filha da puta, que tremonha. Pô, cara, eu adoro. Não, cara, eu gosto. É porque esse ele não tem, né? Que tinha no Yakuza 4. Era muito foda, tipo, você sair com a rocha e levar ela pro banho de casa termal. Que além de ter a putaria. Eita! Depois ainda tinha um jogo de ping-pong. Procurem depois aí se puderem ver o jogo de ping-pong no Yakuza 4. É sensacional e principalmente desafiante. Cara. Desafiante. Muitas horas que você vai dar bobeira olhando o decote do oponente, aí é outros 500. Mas, cara, nesse, eu gostei muito, não é do meu cutio, eu gostei muito do karaokê. Porra, o karaokê desse jogo, ótimas músicas, cara. Porra, qual é o Ijiban Sakura 2000, porra, a melhor música desse jogo, sem dúvida, cara. O Kiryu lembrando. Kiryu, no maior emoção, lembrando do tempo que ele puxou cadeia, é do caralho. Cara. Emocionante. Porra. Uhum. Joguinho de dardos, cara, nada melhor que o joguinho de dardos, cara, que craque, eu consigo acertar o meio do negócio direto, já sei se sair. E, mas eu acho que o destaque mesmo fica pro Mezuking, cara. Mezuking. Cara, muito bom, cara, eu adoro card games, cara, eu sou a favor de um campeonato. Cara, esse é um aspecto que eles melhoraram muito do Yakuza Zero, que esse jogo no Yakuza Zero era, tipo, tu ia num clube underground lá e tinha luta entre mulheres, era tipo, só um pedra, papel e tesoura e tu tinha que escolher em quem e pagar um dinheiro. Aí ele é um jogo de videogame, é um Pokémon, né, com mulheres de inseto. Cara, eu acho esse jogo muito creepy, cara, porque quando tu ganha tem um monte de inseto, tipo, realista lá batendo palma, teoricamente, né, e tipo, aquelas mulheres lá vestidas. Não, cara, eu acho o mais esquisito desse jogo é ele ser um jogo comercial pra crianças. Pra criança. E ter tipo um adulto de 40 anos jogando com elas como se fosse nada, né, cara? Você tem que lembrar do Autorama também, cara. O Autorama. Ah, não lembro do Autorama, cara. O Pocket, né? Pocket Circuit Fighter, alguma coisa assim. Cara, eu perdi um tempo enorme nesse jogo. Tipo, eu até falei que no começo não tinha dado tanta importância a ele, assim, porque você tinha que ficar pegando as partes dos carrinhos e tal, não sei o quê. Mas depois, cara, eu já tava vendo tutorial na internet, assim. Puta, eu fiz isso também, cara. Chega uma hora que, querendo ou não, pra você finalizar certas partes, pra você conseguir, né, a missão especial lá de enfrentar o... A Zen, o Jin, caralho, eu tô esquecendo o nome de todo mundo nessa porra. Fighter. O chefe especial, o Amon. O Amon. Cara, pra você enfrentar o Amon, você tem que fazer todas as sidequests do jogo. Querendo ou não, o Autorama é uma sidequest. Só que pra você completar a sidequest do Autorama, você tem que jogar ele normal também pra conseguir mais peças, né? Então, é aquela parada que eu achei até muito inteligente do jogo. Faz você jogar a parada por fora, tipo, pra você aproveitar e tudo mais, pra depois você poder equipar seu carro pra jogar fazer a side quest. Só que, cara, tem um momento que isso fica muito chato, cara. Você muda o carrinho de uma maneira, bota de outra coisa, nada. Outro carrinho saiu voando da porra do, da pista, que era, o clássico comigo, porque meu carro ficava rápido demais e saiu voando. Ou então ele acabava a bateria antes, cara. Eu também tive que procurar tutorial na internet, que senão... Vou te dizer, esse é um negócio que, quando eu joguei no Yakuza Zero, eu fui atrás de tutorial, foda-se, tipo de build, mano. Aí eu fui na raça mesmo no Kiwami, cara. E puta merda, cara. É um bagulho que eu acabei sabendo me divertir com ele, cara. E sei lá, cara. E eu tô jogando agora o Zero de novo, eu tô aprendendo de novo. Mas é legal, cara. Tu fica, não, agora eu vou ver. Cara, não. Só que deu uma sacanagem foda, cara, que... Tipo, ah, tu consegue aquele motor fodão lá, tipo, né, sim, Godspeed. Sim. Aí tu vai testar quando vê o carro só cai, cara. E às vezes ele não cai, cara. Tipo, é muito random, cara. Ele não cai, ele voa. É diferente. Cara, eu queria que tivesse uma finalização que seu carro voasse e acertasse a testa de uma criança. Seria lindo isso. Mas como não tem, né? Fazer o quê? É, o pior é que dentro dessa sidequest mesmo do Autorama, o pessoal que tu conhece lá é tudo do zero, cara. Tipo, era tipo criança na época do zero. Tu tinha uns 20 anos, agora tu tem lá uns 41. 30, 40. Eu acho que é 41. De 38 a 41. É, por aí. E, né, agora tá todo mundo veiaco lá e querendo jogar Autorama ainda. Brincar de Autorama ainda, né? Não, o pior de tudo é o tiozinho lá, né? Que é o Circuit Hero, né? Que, pô, Circuit Fighter. Mó tiozão da parada. Pior que eu tava vendo que tem ele no 6 também, né? Com a mesma roupa. Ele tá mais velho ainda, cara. Isso é bizarro. Cara, eu vou te falar que, tipo, de começo eu até curti o Autorama, postei no Twitter, brinquei. Pô, achei foda e tal. Só que, cara, pro final ele vai ficando muito chato, cara. Vai ficando muito, muito chato, cara. Até teve uma hora que cara, eu perdi a paciência, eu vou fazer build aqui, copiado da internet, vou terminar isso logo, cara. É que às vezes parece que o jogo tá te sacaneando, sabe? Tipo, sim. Ah, eu coloquei uma peça aqui que me ajuda a ficar fixo na pista, assim, quando eu vou fazer uma curva. Daí tu coloca aquilo e não vai. Daí tu fica, ah, puta. Mas é aleatório mesmo. É aleatório mesmo. Tem vezes que você testa ele, digamos, o carro sai da pista, e você vai testar de novo com a mesma build, na mesma pista, e ele não sai. Não, sabe? Depende do teste. Que se você for testar naquele teste free que eles dão lá, aquela porra nunca dá certo. Tudo ali não é confiança, mas tu tem que testar na corridinha mesmo ali. No final, se você perder aquele gol, vai ficar triste. E é isso aí, cara. Não tipo, sei, eu sempre testei antes no Free e deu certo, cara. Não, cara, nunca vai deu testando, certo pra mim, cara. Eu testava, o carro ficava rodando, beleza, 8 voltas. Botava dentro do jogo, o carro voava. Tipo, assim, tá de sacanagem comigo, né, cara? Pô, aí ficava. Não, porque o importante do Yakuza não é você ganhar, é o jogo te humilhar o quanto ele puder, cara. Porque isso ele vai. Cara, esse é o jogo, agora eu vou desabafar sobre isso, que ele rouba. Aonde ele puder, cara. Ele rouba na sinuca, ele rouba no carteado. No combate. O quê? No combate também. Pô, não, no combate acho que nem. Cara, combate eu acho não, cara. Cara, aquele maluco vestido de touro no SC, sim, sim. Lá. Cara, que desgraçado. Né? Tipo, puta, não bateu com esse cara. E do nada ele dá tipo um golpe voador lá que te tira, sim, toda a vida. E... Não, mas é porque aí tu não tá com nível, no nível alto, cara. Quando tu fica no nível mais forte, assim, ou já pega o Tiger Drop, ele vira ficha, cara. Você mata ele tranquilamente. Não, aí, né, a gente tem que apelar contra o jogo que te apela, né, cara. Mas, dizendo, se eu quero um firefight, o jogo não me dá um firefight, cara. Isso me deixa bolado às vezes, cara. Ó, só que, explicando aqui, ó, no Yakuza Kiwami, e no caso do Yakuza U, logicamente, o Kiryu, no caso, ele tem 37 anos. Ô, louco. 37, tá novo, hein? Então, eu acho que ele tem 19, então, no... Ah, 20, sei lá, deve ter 20. Aqui é... No zero? Ah, no zero. No zero então. É 20 e nos flashbacks é 17. Verdade. É 17 aqui. Mas, cara, vamos ver aqui. Porra, eu vou te falar que nessa questão do minigame eu me viciei muito nos jogos de apoio. Cara, eu já tenho um problema, acho que eu falei isso no último cast com o Sim, Guadalho. Falou. Eu tenho um problema crônico com jogos de aposta e, cara, Yakuza, Yakuza é tão bizarro que eu aprendi a jogar bacará de tão viciado que eu tava nessas porra. Tipo, eu entro no cassino, fodeu, cara. Eu vou gastar dinheiro e eu vou jogar. Eu cheguei a pachorra de na mesa de pôquer. Eu consegui os 20 mil que a menina pede, cara. Tipo, você conseguir 20 mil no pôquer não é pouca merda, cara. Demora pra você conseguir. Vambora, você quer? Vambora, pirralha. Sentei na mesa ali. Joguei, consegui os 20 mil ainda. Zoei ainda a máquina, tirei gente da mesa. E, cara, é muito divertido. Falou dela, né? Da menina. É, da Haruka, né, cara? Que no meado do jogo ela... ela vira meio que uma gank da história, né, cara? Então, mas, cara, eu joguei muito, eu jogo muito jogos de carteado. Aí você tem, né, as apostas de bacana, né, que é carteado, roleta e tal. E você tem também as apostas de pobre, né, cara? Que já são jogos mais japoneses, que já é Koi Koi, já lá o Shohan, que é muito divertido de se jogar também. Joga em Shohan, pessoal. Shohan é vida, Shohan é amor. Tem um outro lá que eu esqueci qual é o nome agora, que tu tem que jogar os dados pra fazer pá. Cara, é muito foda esses joguinhos. Então, é o próprio Mahjong, né, cara, que eu, infelizmente, não aprendi como se joga, mas, pô... Cara, te dizer que essa parte do minigame, assim, até que o jogo, ele é um pouco... Esse que a gente fala, putz, tem essa história toda dramática, assim, mas, cara, tudo que é fora disso, cara, é muito zoado. Zoado, escrachado, assim. É aquele humor meio japoronga, assim, mas, cara, é muito bom. Eu acho que equilibra bem, tipo, tu tá na história lá, é meio um dramão, daí, tu vai jogar... Como é que é o Dardos com Majima, né, cara? Porra, mataram o meu amigo. O que eu vou fazer? Lutar com Majima vestido de Breakdance. Que verdade, né? Porra. Dessa parte do minigame, não sei se tem mais alguma coisa, cara. É, cara, a gente falou do... Tem o beisebol. Esses são normais. Nossa, eu odeio esse. Cara, qualquer lugar que tem esse jogo de bater, tipo, rebater bola, cara, eu acho um porre. Eu no Persona. No Persona tem isso também, cara. E, tipo, não é questão de ser fácil ou difícil, é questão de que eu não tenho saco pra isso, cara. Não, eu mas sempre... pera aí, como é no Persona? No Persona 5, no caso. Eu não lembro, cara, eu só lembro que depois tu conseguia o instinto ladrão lá, que tu podia usar pra rebater a bola no tempo certo, em slow motion, mas nossa, eu não tenho saco, cara. E a coisa até conseguir uma pontuação boa no beginner, mas depois... Eu parei no hard, eu fiz 1200 no hard, só que a meta do jogo lá é, pelo menos que tem na listagem lá, é 1500, né? Então tá meio foda ainda conseguir, eu parei 1200 no hard. Buma deve ser o rebatedor, deve ter feito 2000 e tudo. Que não, eu não gostei muito desse não. Que isso, cara, vocês são muito mole, cara. De beisebol, eu não consigo bater no tempo certo. A bola chega, eu acabo perdendo. Putz, eu acho que eu tenho um problema de ver profundidade nas coisas, cara. Que sim, do sim, nada, sim. Pô, tá lá, daí tu pensa, caralho, tá vindo. Não, daí foi isso. Daí tu, toma no meu cu também. Fazer outra coisa, vou jogar sinuca. Aí sim. Vai que você apanha na sinuca também. Putz, mas a sinuca é sinistra, cara, porra. Não. Depende, cara, até o nível, acho que normal, né, eu jogo de boa, não tem problema não. Agora que eu tô tendo que jogar no, até o intermediário eu acho que eu consigo, agora que eu tô tendo que jogar no profissional, cara, eu tô tomando manaba, porque se você não acerta todas as bolas, a máquina vai acertar. É esse que é o negócio, a máquina rouba foda-se quando ela quer, cara. Rouba demais, cara. Cara, no jogo, o primeiro jogo de dardos que eu fiz com Majima, eu tava ganhando, cara, as duas rodadas eu tinha feito mais pontos que ele. Na última rodada, o cara conseguiu fazer 360 pontos, cara. Caraca. 360 pontos dobrado ainda. Então, uhum. Porra, não existe isso, cara. Tipo, não dá, cara, não dá. Aí depois também, quando eu aprendi, peguei a manha do jogo de dardo. Peguei um dardo top pra jogar, mas ele se fudeu, ele não acertou um. Eu acho que é um negócio, né, que ele tem bastante desse minigame, dentro desse minigame tem só a profundidade em si, né, então ele quer que tu seja perfeccionista, né, tipo, eu lembro que dentro do GTA mesmo, o San Andreas, tinha esse jogo de sinuca, né, também pra tu jogar com a IA, até, quer dizer, eu lembro que dá pra jogar com a IA, eu posso estar errado, mas não era aquela coisa que tinha, nossa, um bagulho mega sinistro. Porra, Yakuza se pá, deve ter porra, uma liga de sinuca em algum dos jogos, né, cara. Porra, cara, se tiver a liga de dardos, eu tô tendo, cara. Vou jogar agora. Se não me engano, acho que no Zero tem um cara que joga dardos contigo se tu for com Majima, se, no, tipo, num barzinho certo lá. Pô, isso que é legal, eles conseguem implementar bem o que, que é. É a mesma side quests dentro desses minigames, assim. Agora eu coloquei a parte do nosso veredito do jogo e depois eu coloquei a parte da side quest e a gente comentando da história pra separar melhores spoilers. Então, se quiser continuar ouvindo, tá aí. Bom, Bom, mas vamos finalizar, né, cara? Vamos terminar isso aqui. Bom, Yakuza Kiwami, e a gente falou do Kiwami do primeiro, né, pra dar um contexto, assim. A gente recomenda, eu pelo menos recomendo a série no geral, menos Dead Souls, né, que todo mundo conhece esse aí como sendo o pior, mas acho que se a pessoa quiser entrar na série, né, vale o Kiwami ou o Zero, que vão lançar no Steam esse ano ainda, né, os dois. O Zero já vem lá em agosto, o Kiwami é lá pra dezembro, se não me engano. E eu queria saber de vocês qual que é o veredito e a nota final. Tá, vai pro bom, hein, falou pouco aí, tá, o dragão silencioso aí tá quieto. Cara, pra mim é, deixa eu ver, 8,5. 8,5? 8,5? Pô, vai se fuder. Quem chama esse cara no podcast? Tá aqui. Fala. Tá bom. Aqui, comenta o Harakiri. Não, sacanagem. 8,5. 9 de 10. Não, pô. Não vamos dar nota porque eu te ameaço. Passar de ano bem. 9 de 10. É o quê? Eu só preciso ameaçar todo mundo agora? Eu vou fazer isso constantemente agora. Não, então foda-se. 8,5 de novo. Olha aí, viu? Psicologia reversa. Tu sabe que isso não funciona comigo, que eu sou tu contra de qualquer forma. Então. Não, você tá contra pra mim, cara. Só eu dizer que eu apoio que eu vou subir. Uhum. Tá, mas aí, qual, sei lá, se quiser dizer mais alguma coisa, não precisa ser só nota aqui. É, bom. Valeu, bom. Boa forma. Então, gostei, né? Fazia tempo que eu não jogava um jogo assim, porque geralmente hoje em dia é só mais aquele negócio cinematográfico, não, porque tem que ter história e tal. O pessoal se prende muito na história do jogo e acaba esquecendo do fator de diversão. E a coisa ele tem isso, ele consegue equilibrar. Ele tem a parte da história, né, a história séria, e tem a parte da diversão também, como a gente falou, dos minigames, da side quests, que são um pouco mais, né, divertidas e tal. E eu gostei mais por causa disso, cara. Ele é realmente um jogo, assim, completão. Não teve nada, assim, que faltou nele. Teve a parte da história e teve a parte da jogabilidade divertida. Então, pra mim, vale muito a pena. Olha só. Muito bem, então, Keno, sou o veredito e nota. Cara, minha nota é maior que a do Buma, porque esse incrédulo aí é um filho da mãe, sacanagem. É, cara, minha nota é 9. 9, eu não dou 10, porque tem umas coisinhas, como eu falei, o impacto do... Porra, estranhar. E, pô, ele é um jogo de uma geração mais atual. E ainda assim, ele tem menos coisa que os antigos, me incomodou um pouco. Senti falta ali de algumas coisas que eu vi, me acusava. Coisas que não fariam diferença se não tivesse ou não no primeiro, alguns minigames. Ainda assim, pô, acaba meio ficando meio, porra, cara, é só isso, pô, não tem aquele, não tem aquele outro ali, pô, um jogo que tá pro PS4. Eu acho que ele saiu pro PS3 também, né? Sim, é um negócio, é um detalhe. Ele saiu pro PlayStation 3, assim como o Zero, mas só saíram no Japão. Quando foram lançar pra cara, só PlayStation 4. Então, Sim. Então, tipo, até entendo, mas, pô, eu acho que eles poderiam ter adicionado algumas coisas ali do 4, do 5, do 6, de boa. Acho que realmente, tipo, não mata o jogo, mas, pô, fica aquela sensação, pô, cara, é um jogo de uma geração mais avançada que veio depois, ele meio que tá mais caído que o 4. Tipo, o 4 tem certas coisas que são mais legais que ele, então isso meio que dá é bobeira, mas dá um demérito. Agora, de resto, cara, o jogo, ele tem uma boa história, ele tem bons minigames, ele é um jogo divertido, ele tem um sistema de combate diferenciado e tranquilo de se jogar. E principalmente ele é um jogo que dentro dele ele tem outras coisas. Cara, se você quiser somente jogar uma sinuca, deve ser lá jogar uma sinuca. Se você só quiser lutar no ringue de UFC, vai ter lá o ringue do UFC, o clandestino pra lutar. Tipo, ele tem várias coisas pra você fazer, principalmente, cara. Ele é um jogo que ele tem ótimos personagens, cara. Não dá pra dizer, pô, esse personagem é uma merda. Não, cara, ele tem bons personagens. E você vai jogar e vai se entusiasmar com ele, cara. Realmente eu fico muito feliz que atualmente, não só eu, com certeza a SEGA também, também, né? Principalmente é feliz de que o jogo está sendo amplamente aceito no Ocidente, ao ponto da SEGA simplesmente abarrotar a gente de coisa da franquia. Já veio aí o Zero, veio o Kiwami, eles vão já avisaram que vão lançar o remaster do 3, 4 e 5, o 6 aí foi lançado há pouco tempo, eles anunciaram o Hokuto ga Gotoku, que é a versão Yakuza de Hokuto no Ken, pra cá também. Então, pô, e ainda tem esperança que eles ainda vão lançar o de Samurai, né, que é o Ryu ga Gotoku, Ishin e o Kenzan. Kenzan, então, cara, tem esperança ainda que lancem esses daqui pra cá também. Porque, cara, são jogos tanto ricos de história quanto de extras, cara. Então vale muito a pena. Minha nota é 9 e é isso aí. Bom, então sobrou o meu veredito final. Então... É, ninguém se importa, não, sacanagem. Então tá. Agora eu terminar, tchau. Sacanagem, pô, valeu. Sim. Olha, esse que, eu acho que, como eu já disse muito aqui no podcast, né, que, cara, ele é bom. Mas o Zero é melhor, né? Eu acho que é um negócio que... Esquece o Zero, pô! Essa porra é prequel, isso aí não tem tinha na história. Falando... chama isso, sim, ó. Bom, falando sério agora aqui, o negócio é o seguinte, que eu vendo o sistema dele, assim, mesmo independente do... conhecer o Zero ou não. Eu acho que tem algumas coisas que não combinam. Eu até falei lá do combate, dessas coisas. Até o sistema de nível que eu... Isso aí eu posso comparar, eu vou ter que comprar direto ao Zero, que, porra, negócios do dinheiro, tipo, no meio da batalha saía dinheiro pra lá e pra cá, né, cara? Pô, eu achava esse sistema muito legal, cara. Aí não tem, né? Explica assim, como que é esse sistema de nível do Zero? Então, basicamente, pensa o seguinte, não existe XP, cara. Só existe dinheiro. Tipo, estranho, porque... Tu compra habilidades com dinheiro, no meio da batalha, tipo, tu tá dando porrada no cara e tá voando dinheiro pra lá e pra cá, cara. Então, é, tipo, muito bizarro. Cara, estranho, porque, se eu não me engano, eu acho que o meu 4 é XP, cara. Eu acho mais dinheiro, não. Não, eu acho que isso é meio que a temática do Zero, que o Zero, tipo, nos anos 80, eu acho que tinha um negócio da bolha imobiliária lá e, tipo, o nego tinha dinheiro pra caralho, sabe? Daí eles querem colocar isso no contexto. Daí, tipo, porra, tu quer passar por uma modernidade e não chove dinheiro de todo mundo. Então, eu acho que eles só tiraram mesmo. Mas eu achei que, pô, a ideia dele era mais legal. E daí, não é exatamente dizer que é ruim, né? É só, tipo, pô, o outro é melhor. Mas que nem eu falei, pô, a história eu acho que ela é boa, mas, né... Eu acho que poderia ter um desenvolvimento menor. Principalmente pensa que nem. Até, não vou dizer exatamente, né? Porra, tem personagem que morre que eu acho que poderia ser bem melhor desenvolvido, né? Acho que faltou muita coisa. Eles podiam aproveitar que era um remake e dar uma cavada melhor, né? Ele mesmo sendo a mesma coisa do Zero, tipo, o mesmo ambiente e tudo. Cara, é um puta jogo. Não conhece Yakuza. Tu vê o Kiwami, tu vê o Zero. Porra, compra. Eu só compro qualquer um deles e joga, cara. Porque é divertido pra caralho. Principalmente agora que entrou naquele Greatest Hits do PlayStation, né? Que agora tá... Eu fui ver na PSN, tá tipo uns R$72 o jogo, preço cheio, saca? De, tipo, não é mais o... Abaixou permanentemente. Né? É, abaixou, isso mesmo, teve o reajuste de preço. Porra, é meio que, tipo, falar de Yakuza, né? Tipo, deixa eu ver no meu molhado que eu já, porra, elogiei pra caralho essa porra aqui. Mas é um negócio, cara, eu acho que, tipo, é um jogo que eu sempre sonhei em existir, né? Eu gostava de Bully, saca? Que Bully era um jogo... Ah, ele era um jogo mais contido, né? Não era um mundo aberto, tipo GTA. Podia ir pra lá e pra cá, tinha um sistema mais, tipo, porrada melee, mas aí, porra, Yakuza tem um sistema melee, e o foco dele tudo é nisso, né, cara, ele, querendo ou não, é meio foda dizer que é um beat'em up, né, mas eu digo que é um beat'em up, eu acho que, pô, é pra onde esse gênero devia, tipo, ter evoluído, saca, bem que, né, agora falando nisso, penso naquele Final Fight Streetwise que não deu tanto certo, assim, mas... Não, mas, cara, pô, o beat'em up, ele evoluiu pro Hack Slash, desgraça, aceita. Não, mas eu digo, tipo, essa série Hack de... Hack Slash não, pro Musou, cara. É, pode ser, não, mas vendo, tipo, é, cara, e, o jeito que o combate é desse jogo, e como é que a história e como ele equilibra. Tem esse teu mundinho onde pode fazer o que tu quiser, né? Dentro das limitações. Né? Tipo, GTA explorada, porrada em pedestre. Não tem isso daí, né? Mas, porra, pode ir jogar boliche. Tu vai lá. Ah, eu vou lá no arcade da SEGA jogar com as criançadas lá. Mesmo sendo um cara de 37 anos e com barba na cara, né? É um mundinho legal, cara. Tu compra a palhaçada dele, né? E tu compra, tipo, o drama mesmo. Até falando, reclamando de ter algumas coisas meio exageradas, mas, cara, é negócio que eu falei, porra, o Zero, ele também tem os seus defeitos, mas ele executa muita coisa muito bem, tipo, como história e mecânicas de combate. E eu acho que esse aí merece um 8, cara. Por mais que o Kenno vai reclamar, né? Pô, cara, você já nasceu errado. Isso aí não precisa reclamar, o público já sabe. É, todo mundo já sabe que eu já sou o hater, né? Então. É, exato. Nem parece que você gosta das coisas, cara. Cara, pior que é verdade, cara. Esses dias eu fui ouvir acho que do melhores do ano, que a gente foi comentar. E, porra, aí eu falando do Persona, cara. Eu acho que eu falei, tipo, mais defeito do jogo do que bem. É, cara, você faz isso... Porra, tu fez isso com o Zero Escape? Não, cara, esse jogo é uma merda, ele tem plot twist ruim, ele tem não sei o que... Não, mas joga que é bom, porra. Como assim, caralho? Joga que é bom, tá? E aí tem que... Guarda pra outra hora pra discutir, cara, mano. Bom, mas de qualquer forma, foi o... Porra... O veredito, né? Todo mundo basicamente aprovou o jogo, né? 8,5, 8 e 9, cara. Pô, é. Isso. Se você está aqui ouvindo esse podcast e tá na dúvida ainda, cara, porra, tá de sacanagem, né, cara? Vai atrás dessa porra aí. Você rouba o PlayStation do vizinho, pega um PC aí, já vai sair no PC, né? Então. É, vai ficar até bem mais fácil. O único problema é ter o Denuvo aí, né? Mas. Pois é. Pô, a versão do PC também tá barata, tipo, R$47, cara. Então, né? Ah, vai se fuder, seja macho, compra o PS. Pois é. Tá aí. PlayStation Way of Life. Quem precisa de cosplay, ó? Cosplay de coerro, ó. O negócio é jogar sozinho, ó. Solitário. Ali, ó, você sozinho na sua manete destruindo coisas. Então, para com essa merda de jogar com os amigos. Jogar com a família, cara. A família não quer jogar videogame, não. A família quer ficar longe de você. Então é isso aí, pô. Compra o PlayStation 4. Compra o PlayStation 4. Compra o PlayStation 4. Velho. Falando em sidequest, eu não sei se vocês querem ressaltar alguma que, pô, pra mim... Cara, eu vou te dizer que tem uma sidequest do Yakuza que o ame, que, cara, seriam consideradas muito erradas, assim, se a galera for jogar, cara. Por exemplo, que é a sidequest do Travesti, né, cara? Cara, essa sidequest é muito errada, cara. Tipo, o Traveco te engana... Aí, tipo, aparece, tipo, um cara pra brigar com você, tem que ter porrada fácil no cara, na verdade não é um cara, é uma mulher vestida de homem. Cara, aí depois tu entra na porrada com o travesti. Isso, cara, se você jogar isso na internet, tá fudido, cara. Pois é. Caraca. E esse que é que ela sai correndo assim, eles dão uma aceleradinha na animação dela correndo. Não, isso é prática comum do Yakuza, quando é que é pra fazer um cara ir andar rápido, eles simplesmente pegam a animação deles, colocam, tipo, vezes... 4 e fez o cara. Porra, mas uma sidequest. Cara, o foda, eu achei a sidequest do Kiwami um pouco fraca, assim, comparado do Zero, que tipo, porra, tinha. Mas que era uma storyline foda, assim, pra tu ter que ler o diálogo e replicar uma coisa certa. Aí no Kiwami, cara, eu acho que a que eu mais me lembro foi do início do jogo. Eu mal comecei, aí me chega uma mulher me convidando pra tomar uns drinks, né? Uma mulher. Como é que é? Com os 6 fartos, né? Daí tu vai lá tomar um drink no bar de boa e você é enganado Eu fui enganado. Como é que diz o pica-pau lá? Fui tapeado, né? Cara, essa aí eu não fui tapeado. Tipo, eu já tava ligado no jogo. Já tava, né? Tipo, qualquer coisinha que você fazia no jogo dava merda, né? Já tava percebendo isso. Então eu falei, pô, isso aqui é rua, tá de noite, eu vou ficar esperto, né, cara? Não é qualquer merda assim que eu já vou abrindo o braço e aceitando, que senão eu vou me fuder. E teve essa sidequest. Essa sidequest ela começa com você salvando uma mulher de um assédio, de um bêbado. E aí ela, tipo, ah, não, quer beber? Aí eu, pô, beleza, bebi. Eu, tipo, fiquei meio assim, tipo, aceita ou não aceita? Aí eu acho que se você recusa a primeira vez, ela te convence. Vamos, vai. Tá, vambora. Aí eu entrei no bar. Aí, beleza, com papinho, vai, tudo bem, eu bebi o primeiro copo. Falei, porra, só vou beber esse primeiro, porque eu não quero ficar bêbado, porque eu vou fazer outra coisa depois. Inclusive, tem no Yakuza, você fica bêbado, mas infelizmente no Yakuza que eu amo, isso não serve pra nada. Tem alguns estilos de luta que se beneficiam disso e, né, eles outram a perspectiva em alguns jogos, que nem o de dardos, né, que fica meio... Eu aprendi a jogar o jogo de dardo exatamente assim, ficando bêbado, cara. As melhores coisas da vida você aprende bêbado. É o Jack Chan do dardo, né? Eu juro, cara, eu posso botar meu boneco pra beber no máximo e jogar o dardo e eu vou fazer todos os pontos. E, cara, aí, tipo, aí na segunda vez, assim, ah, não, bebe mais um copo. Eu, não, obrigado, não quero. Ah, não, vai. Aí eu recusei a segunda. Aí quando eu recusei a segunda, aí o barman já veio. Pô, cara, aceita aí, como é que é? É. Eu, tipo, porra, tem mala, tem cachorro nesse mato. Eu, não, cara, eu não quero, não. Eu, tipo, pô, mas você vai fazer uma desfeita, uma bela dama dessa? Eu insisto, eu não vou beber. Aí disso o cara já dá uma batida na mesa. Porra, vai beber não, cara? Eu falei, não vou, porra. Aí nisso é que revela, né, que tudo era uma farsa, que na verdade tava todo mundo combinado. E aí rolou a treta no bar e eu meti porrada em todo mundo. Eu não sei como rolou, por desgraça, né, cara? Não, o negócio é que, tipo, tu acorda, cara, tu perde, eu acho que 200 ien, cara. 200 não, 200 mil ien, cara. E, pô, e, tipo, foi a primeira série de coisas que eu fiz no jogo, eu acho. Eu tava andando e eu olhei assim, caralho. Eu já tinha jogado do zero, né? Eu sabia que vez ou outra o jogo te engana. Eu pensei, não, né? É possível, essa mulher aí tá muito bem feita, cara. Eu vou ganhar um videozinho depois disso aí. Daí quando eu... Se fudeu! É, e nesse caso, os videozinhos, né? Que a gente até falou do negócio das hostes, só depois que tu completar, tipo, o rank delas, né? Quando tu chega no máximo, tu consegue um videozinho e tem, tipo, vídeos extras, assim. Tipo, ah, tem gente, tem uma que gosta do karaokê. Se tu fazer o karaokê certo, lá tu consegue outro vídeo dela. Ah, daí. Tá. Isso aí é o que eu fiquei na dúvida. No zero tem, tipo, ah, tu conhece as minas, assim, no geral. E tu vai, tem uma loja que tu pode ver os vídeos lá. E daí, é, cada que tu conhece no jogo, tu vai recebendo. Tipo, daí tem lá, que são modelos reais, né? Tipo, ah, tem Rika Tsunami aí. Daí tu vai ver... vídeo dela. Desgraça lá já no ojave.com, já não vê rica disso não. Opa, tem videozinho. Não, eu tô procurando no jogo mesmo, cara. Porra, tô jogando no jogo, porra. Ah, sim. Ah, não conhece, ah. Eu, como já sou dentro desse mercado, eu já sabia que todas a parte das atrizes que fazem esse eixo de Yakuza são, no caso, atrizes reais, né? Atrizes do entretenimento adulto japonês, né, cara? Eu acho isso até engraçado. Famosos Javes. Acho isso até um pouco engraçado, cara, dentro do negócio. É bacana você ver que as minas mudam mesmo e tal. Cara, rola uma coisa que eu acho sensacional, a página do YouTube, do oficial do Yakuza, cara, que lá eles fazem um pouco do make-off do jogo, então tem uma entrevista com as minas também, infelizmente tá tudo em japonês, né, cara? Se tu não tiver prática na língua, tu não vai saber o que elas estão falando ali. Mas, pô, cara, eu acho uma parada bacana, assim, tipo, aí você fica, pô, mas o que da mina eles puxaram pro jogo? O que é a sua interpretação? Eu, assim, tipo, eu vou dizer que fiquei até muito surpreso quando vi isso no jogo, cara. E vocês falaram das hostes aí, me lembrou de uma outra sidequest que você vai em uma dessas casas, né, das hostes. E aí você tá esperando a sua de costume, mas aí quem é que tá lá no lugar? Quem é que tá lá? Ai, caralho, não. Imagina, fantasiado de mulher. Não lembra desse inferno, não, cara. Goromi, né? Goromi-chan, né, cara? Eu gostei que o jogo, ele joga tipo, normal, assim, vai ser o mesmo papo com a hostess que tu tem de sempre, né, cara? E bom que, se tu jogou o Zero, o Majima até fala do negócio que ele já foi o administrador dessas hostess club, né? Então, ele fala isso, daí tu fica, putz, eu já vi isso do Zero, cara, é um bagulho legal. Mas, né, depois tu só vai lutar com o Majima travestido lá, que tá louco, cara. É muito fora de si o bagulho. Cara, não, cara, o pior de tudo é porque quando você tá conversando com as mulherzinhas, você pode baixar a câmera, ver o peixinho, o papo, ou tal, olhar pro lado também. Cara, imagina como ele tá sentado de perna aberta, se você desce um pouco mais, tu vê um pacotão ali embaixo, cara. E... Não, cara, isso não é legal, cara. Por quê, cara? Por quê? Putz, falando dessa do Majima, vocês já foram tirar foto e apareceu ele atrás assim. Cara, é muito bom. Cara, que eu fui tirar foto. Eu fui tirar foto com a Rina, né? Pô, fui tirar foto com a mulherzinha. Então, cara, ele aparece na porra da foto. O caralho, filhado, cara. Nunca aconteceu isso, não. Eu vou fazer depois. Mas, muito bom, cara. Cara, tenta ir acompanhado. Vai com a Haru. Cara, é o pentelho do jogo. Ele aparece do nada, esse atraso. Caralho, tipo, três pessoas na foto. Eu, tipo, pô, filha da puta, estragando minha foto. E sidequest, vocês têm mais alguma pra comentar? Cara, deixa eu lembrar aqui. Pô, cara, eu gosto muito, achei interessante. É meio 70 chato, e pouca sidequest, cara. Pô, cara, mas eu acho interessante a sidequest da troca, né, cara? Tipo, porra, tu consegue a coisa com o cara, aí depois tu leva pra outro, aí depois você leva pra outro. Tipo, cara, achei um óculos, achei um óculos imenso também. Sim, eu sei que no final tu dá o Silver Take lá pro Mindigão lá, acertar a casa. E a quest do hospital, né, cara? Que tu descobre que o Kazama financiava num hospitalzinho mais humilde ali pra galera. Uhum, não lembro. Caralho, parabéns. Mas eu acho que só, cara. Eu acho que só. Putz, tem uma boa que, tipo, tu tá indo lá, daí tu vai no banheiro ali do lado, e o cara, na moral, me transa uns lenços aí, velho. Ah, lembro. Tem levar, tipo, uns 30 lenços pro maluco, né? Cara, traz mais, cara, vou precisar de mais. Aí você vai de novo. É o famoso cagada da salvação, né? Pô, o cara tá ali com você cagando, você decide virar o salvador desse rapaz, né, cara? Acho válido. Ajude pessoas com papel higiênico, cara. Não, cara, uma boa que eu também gosto muito é a sidequest, que você conhece o lutador de judô, né, cara? Que é um puta puteiro do caralho essa sidequest, porque, pô, tá lá a molezinha sendo agredida pelo cara, não, só piranha, aí tipo, tu vai ajudar, tu mete porrada no cara, aí tu descobre que eles são um casal e tipo, a mulher tá tipo, gritando a polícia pra vir te prender porque você bateu no namorado dela, né, cara? Aí nisso chega o lutador de judô e quer bater em você e no cara, e tipo, vira confusão do caralho. Aí depois acho que ele desiste de bater em você e começa a bater o cara e manda você embora. Não, vai embora, eu seguro ele aqui. sim, cara. Aí depois disso, no final, o cara e a molezinha que vão embora. É, o legal é que daí, tipo, tu vai fazer a sidequest com o cara, levar numa churrascaria e o cacete 4. Depois tu leva ele lá pras lutas underground, né? E ele vira um oponente padrão das lutas, cara. É legal, ele vira assim, o oponente da luta final, assim. É, que tu pode repetir, né? Às vezes aparece ele, às vezes não. É tipo coisa do jogo. Parece o Majima lá também, de máscara, né? Não, é o Hanyaman. É o Hanyaman. Hanyaman, é verdade. É o Hanyaman. Irmão, vocês no treinamento do... Cortaram, né? Vocês perderam? Komaki. Vocês perderam pro Rain-Man a primeira vez? No Rain primeira vez, cara. É, que ele aparece a primeira vez pra você treinar lá com o Kotaro. Aí ele aparece. Eu, infelizmente, dei mole, tava com metade da vida, porque já tinha lutado pra caralho no torneio. Saí pra falar com o Kotaro, e nisso eu tava sem bebida, né? Pra aumentar o HP. Porra, fui lutar com ele com metade da vida. Aí, tipo, ele cheio dos Paranauê, né? Que ele luta, dança, faz o caralho a quatro. Uhum. Pô, tomei um pau nele e perdi a luta. Só que aí o Komaki fala, não, essa luta aqui é só pra você aprender como se movimentar e não sei o que lá. Aqui não precisava vencer, não, né, cara? E tu ganha um especial assim mesmo. Só que tu fica com aquela derrota amarga na boca. Né? Porra, perdi. Pô, acho que eu ganhei dele, cara. Eu, tipo, nem sabia que tava perdendo, na verdade. Dessas do Komaki, eu acho que a que mais me irritou foi a da Shotgun lá, que tinha um cara com a espingarda. Não, acho que ela é das últimas. É ele, cara. É ele, cara. É ele mesmo. Eu morri umas duas vezes, cara. Eu morri duas vezes, porque as duas vezes o engraçado é que avançou. A primeira eu avancei pra cima dele. Aí ele te dá um tapa e acaba a missão. E a segunda eu dou um soco nele. Ele reverte o golpe, te dá um tapa e acaba a missão. Aí depois não, eu descobri que eu tinha que ficar desviando e tal. E é mole. Só demora um pouco. A gente entrou em spoiler. Dentro da sidequest, eu já vou colocar o negócio de spoiler que, querendo ou não, descobrir umas coisas da sidequest é legal em si, né? Então, já pra avisar pro pessoal que vai ouvir, né? Que eu mesmo já levei spoiler pra caralho de sidequest do Yakuza Zero. Daí, quando eu fui jogar, não achei a graça, porque, né? O cara já contou a piada, então. Mas, cara, de história, não sei vocês, cara, mas eu acho que esse jogo, assim, ele é meio. Como pode dizer? Ele podia desenvolver melhor, cara. Mesmo sendo um remake. Eu acho que até seria muito legal ter um cenário que tu joga com o Nishiki, cara. Ah, cara, eu vou te falar a verdade, desgraça. Não tive esse problema. Não acho que era necessário você jogar com o Nishiki ali. Acho até que acabou causando a quebra no jogo, até no objetivo. Não senti falta, não. Também não senti. Cara, os flashbacks dele serviram até pra isso. Sim, se conduzem bem. Não, imagina tu jogar o Yakuza normal, assim, porra, cara, tu não vai ter familiaridade nenhuma com aquele cara que devia, tipo, tu se importar com ele, tipo, pô, eu joguei o Zero também. O Zero tem umas putas cenas foda do tu e o Nishiki, cara, pô, esses caras são brother mesmo, velho. Daí tu vai pro Kiwama, acontece isso aí. É, a luta vai, a final vai ter um impacto, né, cara? Sim. Mas, cara, a gente tá aqui no Kiwami, cara. Foda-se se no Zero. Se no Zero. É isso que eu tô dizendo, cara. Ter, tipo, só pelo Kiwami em si, né? Eu acho que eles poderiam fazer, tipo, as cenas adicionais, pô, né? A cena lá que ele mata o cara e puxa o cabelo pra trás. Putz, aquilo lá é foda demais. Isso é uma coisa que eu até gosto de destacar aqui. É, por mais que o jogo tenha cutscene pra caralho. Cara, a formação de cinema do cara se mostra aí, né, cara? Que ele realmente sabe fazer um bagulho que é interessante, assim, de. Como posso dizer, num ângulo cinematográfico, assim, tipo, porra, as cenas são bem feitas, cara, bonitas pra caralho, geralmente, né, tipo, de iluminação, assim, cara, realmente é algo que tu vê que o nego quer fazer esse jogo filminho, né, o nego tem que aprender muito ainda com Yakuza e esses outros jogos, assim, pra fazer certo, cara. E sempre tem o grande momento emocionante, né, que o Kiryu fica puto, tira a camisa, né, e mostra o dragão como sempre e, né, desce a porrada aí, cara. Cara, isso é muito... E aí, começa a tocar, né, cara, isso que eu gosto muito por isso que eu falo, o Yakuza ele é muito japonês, que ele tem mil desses 3D, cara, na hora da porrada ele é overpower pra caralho, cara. Até na porrada final, que lá os dois tiram a camisa, aí um encara o outro, manda uma frase de efeito no final. Aquele belo momento que os dois dão um soco duplo, né, cara? Que, tipo, é muito coisa de Dragon Ball isso. Porra, eu olhei e falei, cara, que foda. E é isso. E tem um componente bom. Eu não acho a história ruim, cara. Acho que ela tem um segmento muito bom. Ela te conta tudo que tem que te contar. Tipo, ela te deixa a par de como foi a queda e a escalada do Nishikiyama dentro da história. Pô, o próprio ponto que você joga com o Kiryu, você vê como que é o Kiryu, o relacionamento dele com a Haruka, o que é que ele sentia pela Yumi, tipo, como o Kiryu é amigo, cara, é companheiro ao ponto de, pô, ele preferiu ser preso e do que deixar o cara ir pra cadeia. Pô, ele ferrou inteira a carreira dele. Era pra ele ser o próximo sucessor do Kazama, cara. E provavelmente ele ia virar o cara fodão do clã Tojo. Mas ele largou tudo porque, né, o cara, ele considera demais os amigos dele. Mas, né, o oposto não acontece porque, né, deu pra ver que ele só se fode. Yakuza, cara, a história de Yakuza é como foder a vida do Kiryu, cara. Que ele é o cara que sofre pra caralho, velho. É incrível, cara. Tipo, o cara toma no cu demais, velho. Tanto que, porra, quando consegue finalmente bater no cara que te fudeu a vida, cara, é totalmente prazeroso, cara. É aquela explosão de sentimentos de, porra, vai tomar no cu, cara. Eu vou, sei lá, enfiar minha botina na tua cara, velho. Fudeu. Ah, cara, eu não sei nem se o Kiryu tava com a fim esse dia da porrada, mesmo. Acho que foi porque não era o The Final Battle, né, cara? A gente tinha que resolver essa parada. Não, mas acho que o próprio Kiryu tava... Não, o Kiyama em si, eu não... Tipo, é, tipo aquela coisa, putz, né, eu não queria lutar com esse cara, porque, porra, tu vê que ele era um maluco maneiro, mas ele simplesmente, a situação que ele tava acabou transformando ele num monstro, mesmo que... E, tipo, ele mesmo tinha inveja do Kiryu, né? Que o Kiryu era, tipo, porra, esse cara vai ser o sucessor do Kazama, esse cara que sabe fazer o quê? E, tipo, o Nishi, que era, tipo, só o sidekick dele, né? Ele não tem capacidade. Daí, porra, daí tu fica, cara. Tanto que a musiquinha do Nishi é um pouco mais melo, triste, né? E uma coisa legal, que o nome dessa música é pra. É for não sei o que sake, né? Tipo, pela. Não sei exatamente se é uma tradução brasileira que a gente fala, for God's sake, né? Tipo, pelo amor de Deus, né? Tipo, aí no jogo, eu acho que o nome dela é For Who's Sake, tipo, pelo amor, pela graça de quem, né, cara? E no Yakuza Zero, essa música se chama pela graça, pelo amor do meu irmão, sabe? Que, tipo, é pelo Kiryu. E essa música é remixada em outros jogos e tem, tipo, o nome dependendo da causa do Nishiki, né, cara? Acho que é, tipo, um detalhe bem bacana, assim, que eles adicionaram. Mas, porra, eu acho que a satisfação mesmo vem de bater no vilão, grande vilão, né, que seria o Jingu, né? Que é o... Isso que é foda, cara. Eu acho que esse cara ser o vilão do jogo, cara, ficou meio, sei lá, eu acho que faltou... Ele chega lá pro meio da história, você só... Não, ele chega pro final, você só descobre dele no final quando você descobre a verdadeira identidade lá, que é a da Yumi, né, que a Yumi era, na verdade, a Mizuki, e, tipo, todo aquele bagulho todo, e no final, porra, realmente, cara, ele surge porque ele era, na verdade, o marido dela, mas ele também é um político foda, ele meio que fazia lavagem de dinheiro. Ele fazia lavagem de dinheiro, e esse dinheiro lavado foi os tais 10 milhões que sumiram, né? Então tem toda essa questão da trama, que era, na verdade, tudo no plano dele pra isso subir no patamar político, né? E foder a vida da Yakuza, né, cara? Ele tava usando a Yakuza de escada com que ele foder. Uhum. Ele ia foder o Tojokan todo. Mas é, cara... É o negócio, né, que é aquele cara que, tipo, não dá muito desenvolvimento, que, tipo, não é... Putz, é que tem um negócio que a Yumi fica amnésica, né, depois que é os eventos da morte do Dojima lá, que o Kiryu é preso, ela fica com amnésia e conhece esse cara, e daí, tipo, dá pra entender que ele era um cara legal, mas, tipo, só, o jogo só fala por cima, assim, né, não mostra nada. Ele era um cara legal, uma pena que ele também era um filho da puta. É, daí, tipo, o negócio, ele tentou entrar na política do Japão, quer dizer, ele já era uma figura, tipo, política, tenta escalar mais, daí tem uma hora que, um repórter tentou subornar ele porque ele tem as fotos, e ele mandou matar o repórter, e ele pensou, cara, alguém vai tentar me fuder com isso, eu vou matar minha família, cara. Tipo, pô, o cara mudou da água pro vinho, assim, não tem uma explicação. É dinheiro, cara. Pô. Não, tem sim, cara. Na verdade, ele ia se casar com uma mulher de uma família influente, inclusive também era menino, o pai da mulher era ministro. Então, tipo, ele abandonou a família dele porque ele queria, ele era ambicioso. Só que aí, como tu falou, alguém descobriu dessa porra da família dele e, cara, pra não deixar desvestígio, ele decidiu eliminar, porque, cara, ele tava no topo da política, uhum. E ele não ia descer. É uma simples e pura ambição. Cara. O que eu acho legal é que essa história da lavagem de dinheiro dele, ela, se eu não me engano, ela reverbera depois. Eu acho que ela ainda chega a ser tratada de novo no Yakuza 2. No 2 eu não tenho certeza, mas ela é tratada no 4. No 4, um dos personagens principais, inclusive, do Yakuza 4, fuge. A história dele praticamente começa exatamente por conta desse esquema da lavagem de dinheiro. Ah, é que a gente não falou que na batalha final, né? O Jingu volta depois que o Nishiki e o Kiryu estão se porrando lá, ele até aponta a arma, só que, né, o Nishiki vai lá e explode e, tipo, todo o dinheiro sai voando lá da grande torre da Millennium Tower, né, véio, e acaba dando o evento lá do Shu, né, que Sim, do Shoneyama. Pô, essa, Cara, eu acho que essa parte final do jogo é muito legal. É meio, é que nem a gente falou, voltando ao Duro de Matar, né? Porra, é uma torre gigante lá e os caras lá no topo, né? Uhum. Tem que ter aqui. Porra, aquela missão final, cara, os caras de... É, uma coisa foda do Yakuza, cara, qualquer pessoa com arma que te dá a opção de dar um tiro, cara, vai te fuder, porque o personagem vai levar um tiro e vai cair no chão e vai levar um dano fudido, cara. E uhum. Essa missão final... Leva um dano fudido não, que tipo, a queda dele é meio Peter Griffin, né? Aquele cara no chão. Achei que ele lembra que tinha um filme. Tinha esse meme, é igualzinho, cara. Ele bota a mão no quadril assim. É, cara. Pô, mas pela desgraça, eu não tive problema com armamento nesse jogo, porque, como eu falei, eu usava o estilo Rush, então eu começava a dançar ali, né? Eu sei, né? Mas cara, é aquele negócio, cara, tipo, nessa missão final, quando tu vai lutar contra o Jingu e os dois amigos da SWAT dele lá, cara, meu Deus do céu, como é irritante, cara. O cara, ele tá armado e os caras, tipo, são os lutadores dele, tipo, porra, tu quer lidar com os caras, daí o cara tá lá no fundo te dando do bala, cara, daí, puta merda. Eu não tive muito problema não, porque eu tava com o Tubarão Bazooka, então... Cara, eu tinha um canhão, só que eu descarreguei ele todo no barco, cara. Eu tava sem armamento. Tinha que botar na mão, bebi muito energético. É, realmente, né? Dá pra se virar assim, mas, cara, aqueles dois malucos, e foda que, tipo, tu bate neles, putz, foda-se, agora eu vou bater nesse viado aí, daí quando eles se levantam, daí tu, puta, que pariu. Mas, tipo, dos chefes do jogo, esse daí, né, nem é o pior, né? Tem o famoso Joamon aí, Joamon. O Amon, ele é extra, né? Ele é até uma brincadeira. Ele é extra, né? Ele é até uma brincadeira dentro da série Yakuza. Mas, pô, cara, eu vou te falar que é meio babaca, porque, não, vamos lutar aqui sem arma. Primeira coisa que o filho da puta fazer é jogar uma granada em você. Por que, ué? Cadê? Não era sem arma essa porra? Aí depois... depois puxa a faca, né? Cara. Eu só acho o escroto dele é aquele one hit kill que ele tem, cara. Se não tivesse isso, tava tranquilo enfrentar ele. Que, porra, foda aqui, né? Eu ia dizer que a gente podia falar de história, né? Mas a gente falou só um já pouquinho. Falou. É que tipo, pô, eu acho, cara, não sei, é aquele negócio, ah, mas o Zero fez melhor, que eu tô dizendo muito, né, já deve tá chato, mas, sei lá, eu acho que a estrutura do jogo, né, que, mesmo essa história, porra, a mina ficou amnésica, porra, eu odeio essa história de amnésia, cara, sempre dá uma bosta, cara, a mina ficou amnésica, daí, ah, fez uma merda ali, daí, já... Não, e esse que é o negócio, que o jogo, quando é pra ser dramático, ele é dramático pra caralho, né. Ah, quando vão matar ela, daí, tipo, ela vê que... Ah, ela lembra lá da arma do Nishiki dando tiro no cara, ela se lembra de tudo. Ela... Não. Pô, isso eu consigo... Desculpa, isso eu consigo acreditar que medicamente isso já foi provado. Não, eu sei, né? Mas, putz... Desgraça. Você que tá com... Foi literalmente o gatilho, né? Pra ela lembrar. Cara, esse aí eu consigo levar de boa, cara. Eu acho meio foda, por exemplo, é... Kazama tá morrendo... Foda-se, cara. Essa foi tipo o pior plot twist, né? Tipo, pra que essa informação serve? Pra nada, né? Vai desenvolver alguma coisa, não, mano. É, que dentro da história. Eu acho que ele ainda fala, meu amigo, pai é que cria, meu amigo. É, ele falou, cara, você é meu pai, foda-se os dois. Se você não matasse, eu matava, sei lá. Tipo, pô, não, cara, não tem... isso realmente é uma parada nada a ver. É isso mesmo, essa, cara, essa que tu citou é pior. Mas antes disso também tem um detalhe que eu gosto de lembrar, que eu mesmo discuti com o Keno, que quando matam dois personagens desnecessariamente, na minha opinião, que, cara, isso que é foda, quando tu vai fazer uma história, né, tipo, porra, quando é pra ter uma morte, tipo, bagulho sem impactante. Mas, porra, matar dois personagens na mesma hora, cara, é foda, velho, que matam, pô, o Kiryu descobre que tem alguém que tá dedando ele, né, tanto que o Nishiki tá descobrindo onde ele tá, ui. Alguém dedando o Kiryu, nossa, é perigoso, minha coisa, isso tá acontecendo. Eu até imagino a cena, né, do Yakuza. Não, Mó dramática, né, tipo, mostrar o médico, daí vai focar só na cara do Kiryu, daí, tipo, aquele grito slow motion, assim, muito bom. Deve ter uma coisa 6 aí, o exame de prova, o minigame do exame de prova. Caralho, verdade, né, cara, o cara já tá veião ali. Então, e a coisa já tá quase com 60, eu acho, já. É, por aí. Não, mas voltando aí, tipo, ele descobre que tem alguém que tá dedando os esquemas dele, não tem a Haruka já é capturada, bem pelos chineses, né, que depois que tu vai lá naquela, acho que é Snake Tower o nome do local, daí ele fica, putz, quem é, né, cara, sei lá, será que é o Date, né, daí não, na verdade é a Reina, né, que até é meio óbvio, né, não tem muito mistério, tipo, ela era achonadinha no Nishiki, e depois descobre que simplesmente, foda-se, mataram ela, que sim, né, cara? E não mataram só ela, como mataram o Shinji, né, cara? E, pô, e o Shinji também. Não teve, tipo, por mais que ele não apareceu tanto assim na história, né? Mas ele te ajudou e, pô, ele era um moleque legal, cara. De nada ele morre, ele ainda te pede, cara, minha namorada trabalha lá no puteirinho, vai lá e fala pra ela, cara. E tu fica, caralho, que merda, coitado desse moleque. Cara. Não, mas isso aí traz o melhor momento de todos, com o Majima alucinado, porrando um caminhão na frente. Não, não. Essa cena inteira do cara entrando na Shangri-La é excelente, que já começa, tipo, ele entrando. Cara, tu não pode entrar com uma criança daí. Eu não vou fazer tanta coisa. Ele dá um murro na estátua pra provar. Sim, ele quebra a estátua. É muito bom, cara. Você vai tomar conta dela? Pode entrar, porra. Vai aí, vai comigo. Tipo, essa é o ápice da maluquice do Majima, tipo, dentro da história mesmo, tirando o Everywhere, né, cara? Que, porra, tu tá lá de boa e tu pensa, caralho, como assim? O que tá te acolhendo no prédio? Tipo, cara, acho que nessas áreas do Yakuza nunca aparece carro, assim, no máximo estacionado, né? E, tipo, isso, tá o cara tá quebrando. E essa que entra a parte do over the top do jogo, né? Que, porra, quebra o piso do bagulho e vocês lutam lá embaixo, cara. É muito bom. Sim, cara. Daí, quando eles estão lá embaixo do Shangri-La, putz, detonou o lugar todo, né, cara? É muita loucura, velho. Mas, porra, isso que é divertido, né, cara? Ele entra nesse entre o drama, que é mais realista, mas também tem essas viajadas foda, mas, porra, cabe na narrativa dele, né, cara? Sim, não fica forçado, né? Bom, agora, não sei se tem mais algum adicional, a gente já pode terminar o negócio, cara. Não, só lembrei aqui só da parte do Nisqy mesmo, né? A parte da queda dele, que eu achei bem foda, assim, bem interessante. É, realmente. Porque você vê que o cara era humilhado pela galera. Não, que deveria respeitar ele. Sim. Não, realmente. Não, ele era humilhado porque ele, pô, ele ganhou aquele carguinho ali de sapetão, né, cara? Tipo, ele meio também que não botava respeito na galera, né? Ele meio, pô, ele pede, ele se sujeita ao cara, né? Pô, não, me ajuda aí no final. Final com a subplot da irmã dele também, né? Que tá, sim. Que foi o dinheiro que ele pediu pro cara roubar, era na verdade dinheiro. É, o cara roubou do médico que ia operar. A irmã dele, essa porra aí, tipo, meio que ele que causou a morte da irmã dele diretamente, né? Aí no final ele fica putaço, mata o cara e, ah, foda-se, agora eu sou malzão. Puxa o cabelo pra trás e estilo Guiza, toca a música tema e, porra, foda-se, né? Pau no cu do Kiryu, né? Putz, esse é um negócio de dizer, tipo, dessa conversão dele, cara, que se tu pensar bem, toda essa aí é culpa do Kiryu, cara. Já pensou se o Kiryu, a responsabilidade do clã ia ir tudo pro Kiryu, e ele era um cara que tava pronto pra isso. Mas foi pro Nishikema que, porra, Nishikema. Tu vê no Zero um pouco mais ele, né? Que, pô, ele era um cara meio malandrão, assim, que sabe falar. E que, tipo, ele tem as habilidades mais sociais, assim, que o Kiryu não tem. Mas, porra, daí tu vê que ele faz merda ali, ninguém respeita ele, né, cara? Pô, imagina se o Kiryu não tivesse se entregado, cara. Porra, ia tá. Provavelmente ia tá tudo de boa, no máximo. Pô, deu merda aí, o cara matou alguém da família, mas, pô, o Kiryu provavelmente ia levar o negócio de boa, cara. É meio estranho pensar nisso, né, cara? Não sei, eu não parei pra pensar, porque, tipo, no final do jogo o Kiryu acaba virando o patriarca da família e ele meio que recusa. Eu acho que ele ia recusar de qualquer maneira. Uhum. Eu não sei se ele ia aceitar lá naquela, tipo, ah, não, a gente te indicou aí como líder. Ah, cara, ele não é. É, ele passa até pro amigo lá, que era do o amigo do Kazama, né, que era da aliança Omi. Isso, cara, tipo um hitman, sei lá que porra, cara, que é. Uhum. E assim ele passa lá pro gordão lá. É o máximo que, tipo, ele aceita o negócio e no mesmo tempo ele se despede. No final é ele, o final é ele fugindo, né? Uhum. Da galera e o Dati vai, porra, entra aí, então, como foi a cerimônia de entrada e aposentadoria aí do quarto, né? do quarto líder. Aí não, foi legal, deixei na mão de alguém que vai fazer certo. Essa parte que eu fiquei meio boiando, assim, não sei porque que ele tava fugindo da parada. Ele tava fugindo porque a galera ia pedir pra ele ficar, pra ele não fazer isso, e, cara, ele não queria punhar. Ah, tá. É, daí o negócio, né, que acabou que a vida dele vai seguir, né, os eventos de Yakuza 2 é que, pô, ele tá cuidando da Haruka agora, mas, pô, não tem mais um clã enchendo o saco indo atrás dele, né, cara. É, e a vida de Yakuza dele acabou também, né, cara. Por sim, sim. Cadeia. Por isso que o título do jogo fica meio estranho, né, de dizer, tipo, Yakuza, daí, pô, ele é um Yakuza, né. Sim, cara. Sim, não é, cara. Por isso que o como um dragão é mais apropriado. Ah, no 4 eu já tinha estranhado, né, cara, porque dos 4 personagens, nenhum deles é Yakuza, né, cara. Nenhum era, tipo... O Taiga era, né? Não, o Taiga é Mijo. Não, ele passado era. Não importa. Ah, passado, tá, beleza, beleza. Passado não importa. O cara atualmente. Não, ele era mendigo, ele era prisioneiro ainda. Cara. Não, ele sai da cadeia, eu acho que a história com não, ele. Por isso, não, por isso mesmo. É, tipo, pô, o cara era um prisioneiro, daí ainda sai e vira um mendigão. Se vira um mendigão lá da galera lá que ele tá. E depois vai lutar contra ursos no Yakuza 5. Olha aí. Olha aí, treinando pra virar o Geek de Urso, né, cara? O Geek de Urso, cara. Pô, o cara tá disputando a armadura de urso, ele não sabia, olha lá. Então é isso, só dá o recadinho final aí que eu já encerro aqui. Então, galera, é isso aí. Aqui Desgraça já fez suas considerações finais, o Buma também. Então já sabem, se você quiser deixar um comentário dizendo quanto você gostou desse programa, tiver alguma indicação de jogo ou qualquer outra coisa, acesse o locadoratv.blogspot.com.br, deixa seu recadinho lá pra gente. Também tem os nossos posts lá, mais posts de sommelier do que outra coisa, mas tem. E também nos sigam nas nossas redes sociais e no Twitter, que estão todas lá listadas na aba Fale Conosco. Eu acho que é isso então. Valeu, galera. Falou e aquele abraço.